Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. E eu sou o Júlio Samico. E neste programa, nós vamos falar sobre turismo em um destino fabuloso. Acho que fabuloso é a melhor palavra, né? Olha aí. É um destino que eu sempre quis pra mim, assim, né? Tá lá no meu caderninho de futuras viagens, desde que eu me conheço por gente. No meu também. E se você é noveleiro, você já sabe de qual país a gente vai falar hoje. Quem sabe? Olha aí. Eu não sei, não assisto novela. Também não. Tu sabe. Tudo comenistão. Quase isso, Júlio. Não, Raimundo Nonato. Hoje a gente vai falar sobre a Turquia. Muita história. Gente, é só história, né? É. E pra falar sobre esse país, né, o convidado de hoje é o jornalista Thiago Soares. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, tranquilo. Ele é professor também da Universidade Federal da Paraíba e editor do Caderno de Turismo da Folha de Pernambuco. Ou seja, especialista, né, quando o assunto é viagem. Olha aí. Mais ou menos, né? Assim, eu tenho uma coisa de profissão, né, de viajar por profissão, por causa do jornal, editar um caderno de turismo. Então, tem essa coisa da profissão. E tem realmente uma paixão, assim, por viajar mesmo, né? Sempre me planejo, acaba uma viagem, já começo a planejar outra. E assim por diante. Ou seja, mesmo se você não fosse editor de turismo do jornal, você viajaria da mesma forma. É, não sei se eu teria acesso a algum tipo de informação meio privilegiada que a gente tem no jornal, né? Porque aí, tipo, muitas vezes, tipo, promoção, ações que as companhias estão fazendo, a chegada de um voo novo. Então isso facilita muito o meu acesso à informação mesmo e até a descobrir alguns sites, alguns lugares mesmo pra comprar passagem barata, né? E albergues, hotéis. Então, isso facilita muito, mas independente disso, realmente, eu acho que o gosto por viajar vem desde pequeno mesmo, na infância, minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, é uma coisa meio de casa também. Mas antes da gente começar o bate-papo mesmo, a gente vai fazer a nossa propaganda aqui, né? Qual que é o site do Terra Estrangeira mesmo? É o www.terraestrangeira.com.br. Entra lá, ouve o nosso podcast e acompanha todas as nossas informações. E aguardem em breve que teremos novidade no site. Novidade boa. Boa. Aguardem. Bom, e um jeito legal também de você ficar atualizado sobre as novidades no Terra Estrangeira é você curtir a nossa página no Facebook. Se você for lá e clicar em curtir, né, no like, você começa a receber, né, na tua timeline todas as nossas atualizações. Sim, quanto mais likes, maiores as chances do programa se tornar semanal. Olha. Coisa que nossos ouvintes tanto almejam, não é verdade? Sim, é verdade. Temos também o Twitter, né? Tem bastante interação com o ouvinte, né? Então, segue o Twitter. @TEstrangeira. Bom, e só lembrando que toda colaboração é bem-vinda. Quem quiser mandar texto pro nosso site ou fotos de viagens, vídeos, tudo é aceito, viu? Sim. De coração. De coração aberto. Temos também o feed RSS. Sim, pra você seguir. RSS. Como assim? Scolding. RSS com eco? Com eco. Agora com eco. Com eco. Agora com eco. Então, você pode assinar tanto o site inteiro como só o podcast, dependendo do que você queira. Sim. E é isso, né? Clica lá no botãozinho, pode usar programa de sua preferência, não precisa ficar restrito ao iTunes. Mas pode usar o iTunes pode também. Pode usar o iTunes também. Ah, Terra Estrangeira é flexibilidade. Tem pra todos os gostos. Total flex, Terra Estrangeira. Lembrando que nosso programa é quinzenal por enquanto. Como a gente disse, pode se tornar semanal. Basta o ouvinte querer, certo? Sim. Sim, porque nós queremos. É verdade. É isso aí. Escutem, comentem e divulguem. Você foi pela Turkish Airlines, né? É isso, fui pela Turkish. E a companhia é boa, assim? Pois é, cara, muito boa. Pra baratear minha passagem, eu tinha primeiro pesquisado, né? E aí, eu vi, saindo daqui de Recife, teria um voo super tranquilo, ótimo, que eu iria Recife, Lisboa, Istambul pela TAP. Esse preço me saía por R$3.800, quase, indo e volta. Mas era um voo, assim, super rápido, porque era 7 horas pra Lisboa e depois mais 3 horas e pouco pra Istambul. Então era uma coisa muito legal, mas era muito caro. E aí tem uma companhia low cost, né, que faz um voo Recife-Frankfurt, chamada Condor. E ela tem uns voos, assim, muito baratos, incrivelmente baratos, assim. Eu paguei ida e volta $900. Sério? Então eu tinha R$2.000 a menos, né, enfim. Mas aí faltava o meu trecho Frankfurt-Istambul, né? E aí eu comprei pela Turkish e paguei €400, ida e volta. Então ficou, na verdade, mais ou menos R$2.400, meu trajeto inteiro, mas eu comprei separado. Aí minha grande surpresa, que foi a Turkish. A Turkish, ela foi eleita a melhor companhia aérea da Europa no ano de 2011, 2012, né? E é uma companhia incrível, assim. O avião é novo, ela tem uma frota Airbus, assim, muito boa. Cara, a comida é uma delícia. Eles dão menu, você escolhe entre comida turca, tem menu típico turco e tem menu internacional, assim, tem vinho, tem espumante, sabe? É uma companhia muito boa mesmo, assim. E comprei tudo online. A Turquia, ela é um dos países mais abertos do Oriente Médio. Sim. Que, na verdade, não é Oriente Médio, né? Ela é a interseção entre o Oriente e o Ocidente. As pessoas do Oriente Médio gostam muito de ir pra Turquia porque é um país muçulmano, mas um país que o Estado não é religioso. É, o Estado é laico. Isso. Não tem uma imposição religiosa, por exemplo, como tem o Irã. O Irã é um Estado religioso. Na Turquia não tem isso. Muitas das pessoas, assim, vão pra lá, as pessoas do Oriente Médio, e as mulheres tiram os véus, as pessoas bebem, sabe? Tem um pouco mais de liberdade, né? O Estado não fica em cima, né? Muita gente vai comprar também, né? As pessoas vêm de outros países do Oriente Médio pra comprar coisa. Na verdade, Istambul é a antiga Constantinopla, né? Então é um lugar de comércio, de mercado. Istambul é o vulco da Turquia. É o vulco-vulco. Completo e absoluto. Assim, é onde todo mundo compra muamba, roupa, tecido. Imagina, né? O que falar de um lugar que tem um grande bazar, né? Que é um mercado milenar, né? Mais de 4 mil lojas. Né? Pois é, na verdade, o Grand Bazaar, ele é a primeira ideia, mais ou menos, que se tem do que seria um shopping center hoje. Nossa, olha só, é um início, né? No Império Turco Otomano, na época da invasão dos romanos, foi a primeira ideia de fazer um agrupamento de lojas sob o mesmo teto. E aí é onde tem a gênese do comércio do que seria hoje o shopping center, né? Que é essa junção de lojas, de lugares pra comer. Você pergunta o preço e negocia. E isso é um costume deles, assim, dos turcos, né? De comércio. Foi em vários lugares e assim, não tem preço, nenhum nada, assim. Peraí, não tem preço nas coisas, assim, você... Não tem preço. Você tem que perguntar e barganhar. Depende da cara do cliente, né? Depende do seu sotaque. Exato. Depende de quem você é, depende de se você fala inglês ou se você é do Oriente Médio e vai conseguir negociar com eles. Mas isso é uma coisa que no começo você acha engraçado, é legal, né? É exótico, né? Bonitinho, né? Simpático, né? No quinto dia, você não aguenta. Você faz, gente, pelo amor de Deus, me diga logo qual o valor disso. Que ódio, disso. Né? Dá muito ódio. Você perde a vontade de comprar, né? Gente, mas isso aqui é assim... picareta, né? Picaretagem isso. Vamos falar na verdade. Na verdade, eu acho que é uma coisa muito cultural. Eles têm uma coisa meio de querer levar vantagem. É. Eu entendi um pouco como uma coisa meio cultural, assim. O jeitinho turco. Jeitinho turco. Tem muita referência lá, aquela coisa dos haréns, né? Das mil e uma noites. Aham. Uhum. Em Istambul, por exemplo, tem um lugar chamado Palácio Topkapi. Gente, então... Onde tinha o harém, né? É isso, que é o Palácio dos Sultões, né? Você visitou? Como é que foi? Eu tirei um dia pra visitar o Palácio Topkapi. Esse palácio que é realmente a sede do Império Turco-Otomano. E aí é onde tem os haréns, né? Você visita os jardins. Então é um lugar de muita riqueza, assim, realmente muito bonito. É no Topkapi que tem também as relíquias sagradas que pertenciam a Maomé, né? Pois é. Tem realmente alguns restos, lenços e algumas inscrições do profeta Maomé. Ah, é? É. E as filas são muito grandes, porque os orientais, os japoneses, eles estão em todos os lugares. Ai, eles estão lá. Tirando foto. Eles acordam super cedo, chegam na fila primeiro que todo mundo. Ou seja, sempre vai ter uma fila lá cheia de japonês na sua frente. Sempre tem os orientais, os japoneses com as suas máquinas possantes. A parte parte turística da cidade fica numa região chamada Sultanahmet, que é como se fosse, seria terra do sultão. Tem a Mesquita Azul, tem a Hagia Sophia, foi uma espécie de catedral que tentaram fazer mesquita nela. Que ela é da época do período bizantino, do bizantino, né? É. Exatamente. Ela é muito a metáfora mesmo do que é a própria Istambul, né? Porque foi um período de dominação romana, tentaram fazer com que ela fosse uma igreja católica, né? E no período de dominação dos turcos otomanos, ela virou mesquita. Então hoje ela é meio mesquita e meio igreja. Então ela é muito linda. É uma coisa, assim, realmente deslumbrante. Mas hoje ela virou um museu, né? Na verdade, ela... E ela é um museu. Ela é um museu. Tem muitas inscrições nas paredes, desenhos religiosos que estão sendo restaurados. Mas ela é realmente um lugar lindo, assim, emocionante mesmo. E até mostra, né? Como o país é aberto, né? Até por dar essa liberdade, essa tolerância, né? Democrático. Os fonemas turcos são completamente diferentes, né, do que a gente. Eles têm, por exemplo, um S com aquela cobrinha, não sei, cedilha embaixo, sabe? Tá. E é aí... um S cedilha. É um prolongamento do S, um prolongamento do X. Os fonemas são muito estranhos, assim, a gente realmente não consegue... Não tem jeito, né? Não tem jeito. É outra matriz de língua. Eu até perguntei lá, né, assim, qual é a matriz de língua? É a língua turca. O Irã também tem uma parte que fala turco. Tem uma colega do trabalho que ela é do Irã e ela fala turco também. Só que aí, é claro, é a coisa do... Como teve lá o alemão da Suíça, lá no episódio da Suíça, é o, né? Turco do Irã, é, né? O turco do Irã, entendeu? Mas é o turco. É que nem espanhol na Argentina e no Peru, enfim. Tem aquelas diferenças regionais, né? É, essas diferenças. Mas a língua é uma língua, assim... Eu achava a sonoridade muito bonita, assim, né? Mas realmente é impossível da gente entender. Agora, ao mesmo tempo, como eles são comerciantes, né? Assim, os camelôs no meio da rua falam inglês. Gente, olha que absurdo, olha isso! É uma coisa chocante, assim. Na verdade, é uma questão de sobrevivência, né? Porque você tá num dos países, eu li que a Turquia parece que é o 7º país mais visitado do mundo, né? É. Então é assim, você vai lidar com turista de todo canto. Então se você não falar, não adianta, que o pessoal não vai falar turco. E na realidade seria bom que o Brasil também fosse assim, né? Especialmente agora que vai ter Copa, vai ter Olimpíadas, né? Pois é. Mas tem muita gente estudando inglês agora. Já, né? Pra isso, sim. Por favor, né? Pois é, eu fiquei realmente muito impressionado. Eles recebem gente do mundo inteiro, mas eles pedem visto pra brasileiro, Thiago? Menina, isso é uma coisa que eu achei... A gente se sente tão bem Turquia, no aeroporto, na imigração. Porque é o seguinte, existem vários problemas diplomáticos da Turquia, né? Com os países da Europa. Com a Alemanha, por exemplo, é uma relação muito tensa. Eu peguei meu voo em Frankfurt, né, pra Istambul. No meu voo da volta, tem um policial alemão na porta do avião. Nossa. Antes da gente descer. Fazendo cara feia, né? Já com aquela... cara de alemão, né? É. Porque, na verdade, existem 1 milhão de turcos, né, na Alemanha. Ah, imigração ilegal, né? É. Ao mesmo tempo, a Turquia adota um padrão de reciprocidade com esses países, né? Então... Assim como o Brasil. É, exatamente. Então, assim como teve aquela época da Espanha com o Brasil, que ficou aquela relação tensa, né? Nossa, nem me lembre. Com os espanhóis e o Brasil, a Turquia adota o mesmo padrão. Então, todos os lugares que os turcos são demandados de visto, Estados Unidos, Inglaterra, toda a União Europeia, Alemanha, todo canto, a Turquia também pede visto pra essas pessoas. Só que nós brasileiros, não, né? O turco aqui, ele não precisa de visto pra entrar aqui no Brasil. Logo, o nosso padrão de reciprocidade com eles também é o mesmo. Surreal, surreal. Eu já tô pensando na cena e eu já tô vendo a surrealidade da coisa, entendeu? Que é o brasileiro entrando lá na boa. Todo bonitão, bonitão, né? E os americanos... Sendo barrados. Ficando na fila. Uma fila imensa, assim, rodando a fila, sabe? Assim. Agora muito você bom, quer ir pra Turquia bom. Também, já queria ir, agora tenho que ir agora, vou amanhã. Nossa, é maravilhoso. Isso é muito legal, assim, porque realmente, assim, ficam os franceses, ingleses, alemães, americanos, todos eles, assim, na fila da imigração. E a gente brasileiro passa, assim, não tem ninguém na nossa fila. Mostra o passaporte verdinho e passa. Dá até um tchauzinho, né, pros outros lá. Sempre. Um tchau de miss. Isso é sensacional, assim. Então, a gente já é muito bem recebido lá. Assim, realmente, é muito, muito bem acolhido. Tiago, você falou que a primeira parada foi em Istambul, né? Você passou uma semana inteira na cidade. Foi. E aí, conta pra mim. Eu sei que você chegou já todo animado, já quis sair conhecendo tudo. Conta pra gente como é que foi essa história, que você desceu do aeroporto, pegou o metrô e foi quando viu que você tava na Mesquita. Foi, pois é, porque assim, eu cheguei, foi muito... Primeiro que é o seguinte, assim, duas coisas muito tranquilas em Istambul, assim. Tem metrô, facílimo do aeroporto pra cidade. Olha, isso é bom, né, assim, hein? Muito isso bom. É muito tranquilo. Não é um metrô, é um trem de superfície, né, assim, mas que sai de dentro do aeroporto, Atatürk, né, que é o aeroporto de Istambul, que é o aeroporto internacional. Outra coisa que é legal de falar é que, assim, hotel é muito barato. Olha, gostei. Aí o Dimitri gosta. Gostei, agora gostei. É muito, muito, muito barato, assim, gente. E, tipo, quem não curte ficar em albergue, assim, porque às vezes... O albergue tem uma coisa muito legal, porque é uma coisa de sociabilidade, né? Você encontra gente viajando e tal. Mas às vezes, assim, você pode ter algumas surpresas negativas em alguns albergues. Não foi o caso. Em Istambul tem albergues muito legais. Na Capadócia tem albergue muito legal. É bem tranquilo, mas às vezes tem uma coisa de privacidade, um banheiro que não é tão legal. Às vezes prefere ficar em hotel. Também casal, aí... Isso, ou casal com também. É, ou família. No nosso caso, eu vou levar uma malinha, né, de... Uma malinha. Uma malinha que anda e fala? É. Uma linha. Vai pra lá, oi. A média de diária de hotel 3 estrelas, por exemplo, é o equivalente a R$80. Nossa, olha, é barato que coisa mesmo, linda. Uma diária pra duas pessoas, sabe? Eu fiquei num hotel chamado Barim, que eu consegui uma tarifa bem boa pelo booking.com. E paguei R$80 a diária. Outra coisa que é bem legal de dizer, assim, é que lá o dinheiro da Turquia chama lira, lira turca, né? E o valor da lira é exatamente o valor do real, em relação ao euro. Olha, um pra um. A melhor coisa do mundo, você não tem que ficar fazendo conversão. Só que aí o que é que acontece? Aí é um aviso pra quem é marinheiro de primeira viagem, quem não viaja muito, assim. Muitos dos taxistas na Turquia, eles vendo que você é turista, eles cobram o valor do taxímetro, só que em euro. Olha, não em lira. Não em lira. E aí dá muito mais caro. O valor, por exemplo, de uma corrida de táxi do aeroporto, digamos, para o meu hotel em Sultanahmet, dava 35 liras, que é R$35. Só que aí o cara, ele queria me cobrar 35 euros, que na verdade daria quase R$80, né? Nossa. Então, tem isso, sim. Então, eles têm essa coisa meio de querer se aproveitar. Olha. Às vezes, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas aí, você fala alto, sabe? Diz, não, briga. E aí, eles também recuam. Fala grosso, falou... Enganadores! Enganadores! Porque é uma galera meio comerciante mesmo, né? Todos eles, né? Desde o vendedor lá no mercado até o taxista. Já tinham várias pessoas que tinham me dito. E aí eu já fui meio que preparado, assim. Tipo, ó, eles vão querer fazer isso, vão querer vender coisa mais cara. Tem que ficar negociando, assim, sabe? Com eles. E essa é um pouco da cultura deles mesmo. E a gente tem que respeitar, né? Enfim, eu Sim. meio que levei na esportiva, sabe? Isso. Mas é meio chato, assim. Você falou da Mesquita Azul e da Catedral, lá da Basílica. Mas eu queria saber se você chegou a conhecer a Basílica, que tem as cisternas. Sim. Que tem aquelas torres imensas. Conta pra gente um pouquinho como é lá. Na verdade, é as cisternas da Basílica, né? A Basílica de Hagia Sophia, né? Nessa mesma região da Sultanahmet, ela tem umas cisternas, que é onde se acumulava água. Inclusive no período de invasão dos romanos, da tomada do Império Bizantino. E aí, é lindíssimo, porque é uma espécie de uma enorme piscina subterrânea, com muitas colunas, né? E ela é iluminada. Então, a cisterna da Basílica é um lugar realmente lindo. E fica nesse complexo que tá a Hagia Sophia, a cisterna e a Mesquita Azul. É bom realmente tirar um dia inteiro pra ficar ali, nessa região. E é tudo muito perto, né? É. E a forma também de circulação é muito fácil, porque você tem esse metrô, que seria um trem de superfície, e que as estações são bem assim, a estação Mesquita Azul, estação Hagia Sophia. Olha, isso facilita a vida do turista, né? Sabe, é bem turístico mesmo, assim, é que nem Roma. Roma você tem lá, estação Fontana de Trevi no metrô, né? Estação Coliseu. É exatamente isso, é bem simples. Estás escutando Terra Estrangeira. Eu cheguei em Istambul na época que é o Ramadã. É o período do jejum, né? É, exatamente. É um período da lua nova e da lua crescente, né? Assim, é aquele período da lua crescente e da lua minguante. Que é aquele período da lua que a lua tá exatamente como uma bandeira turca, né? Olha, interessante. E é o período, na verdade, em que os muçulmanos, eles adotam o jejum. Que é isso, né? Então, eu não sabia de nada disso. Eu cheguei na louca, assim, cheguei... Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas. Eu cheguei no final da tarde em Istambul, e aí peguei bagagem aqui, passei por imigração, não sei o que, era de noite, né? E aí, quando eu tava chegando no hotel, tava exatamente anoitecendo. E o período que tá anoitecendo nessa época do Ramadã é o período que as mesquitas ficam fazendo as convocatórias, as convocações, que é pras pessoas irem fazer, rezar na mesquita e comerem. Isso é no alto-falante, assim? No alto-falante, exatamente. Olha, bem aquilo que a gente vê, né, de alto-falante. É, aquilo que a gente ouve, que a gente vê nos filmes, enfim, tal, nos vídeos, né. É, as mesquitas, elas têm uma espécie de alto-falante mesmo, né, nas torres. E fica um cântico. Eu perguntei o que que era, né, qual era a tradução daquilo, né. E eles, é uma convocatória realmente, que varia de acordo com o período do ano, né. Varia de acordo com a festividade. E aí, minha gente, é sério, é uma coisa assim. Quando tem essa convocatória, as pessoas começam a correr pras mesquitas. Para o que tá fazendo. Larga tudo. Ah, vai essa... Comida! Imagina a fome, gente. Assim, lógico, a gente tem que respeitar, mas eu não sei se eu ia conseguir ficar, gente, ainda mais eu que sou hipoglicêmica, ficar o dia inteiro sem comer pra só comer à noite. É, e aí foi o que aconteceu, foi o seguinte, eu tava chegando, aí eu desci do metrô, né, assim, com a mochila, e tava procurando meu hotel. E aí, de repente, eu ouço aquele negócio chamando, né? Aí você foi, nossa, né? Você não tava entendendo o que eles estavam falando, mas já que estão chamando, é meio uma hipnose, né? Você foi, assim. Eu também fui meio levado pela multidão, assim, que é como se fosse uma coisa meio carnaval, assim, sabe? Arrasta você. olha a comparação. O bloco dos muçulmanos, né? Assim, levando você. Sensacional. Assim. E aí, quando eu vi, eu tava realmente na porta da mesquita. Aí, foi muito legal, assim, né? Porque aí eu não entendia nada do que eles estavam fazendo, mas aí eu vi um ritual. A mesquita tem um pátio, assim, na frente, que tem uma fonte com água jorrando. Eles sentam ali nessa fonte, lavam o pé e aí guardam o sapato deles, que eles estão calçados. Eles botam, tipo, num compartimentozinho, assim, na entrada da mesquita e entram descalço, porque a mesquita tem um tapete e esse tapete seria um tapete sagrado e eles sentam e entram na mesquita. Mas e depois pra saber qual sapato é o seu? Imagina a quantidade de sapato na frente da mesquita. E outra, imagine o cheiro. Chulé. Desse... Ah, chulé. Qual é? Sai pra lá com esse chulé. É. Todo respeito aos muçulmanos, mas é um chulé, assim, inacreditável. Não. Rock for. É inevitável, né? Ah, não é porque você é muçulmano que você não vai ter chulé, né? Sabe que o ritual deles lavarem os pés é exatamente pra fazer um tipo de purificação pra você fazer a adoração a Allah, né? Então, eles... Você já tira ali um pouquinho do chulé... Né, e vai. É, mas não é uma coisa, digamos, das mais agradáveis. É muito diferente, né? Ó, você contou essa história, de vez em quando a gente vê aqui no Canadá, determinado horário, a gente vê que foi lá a pessoa no banheiro, ele tira o sapato e começa a lavar o pé na pia. Verdade. Pois é, isso, é. Pra cumprir, e a gente vê isso daqui de vez em quando, é uma coisa curiosa. Chegou aquele horário, a pessoa vai correndo lá pra cumprir esse ritual, né? É interessante. É, pois é. E eles não só vão ao banheiro, lavam os pés, lavam as mãos, e também, aí cada um pega o seu tapetinho, vira pra a direção de Meca e pega a bússola, né? Enfim, faz todo o ritual. É verdade. É, pois é. Inclusive tem aplicativo, né? No iPhone. Tem aplicativo é. No iPhone, olha, né? Assim, conheci uma menina lá, que ela mostrou pra mim os aplicativos de você localizar Meca. Olha que interessante. Uma bússola de iPhone, né? Assim, pra você rezar pra o lugar correto. Mas aí você entrou na mesquita, Thiago? Não, aí nesse dia não, eu olhei de fora, né? Porque eu achei que a mesquita azul, ela é linda, mas ela não é uma mesquita. Ela é um lugar turístico, assim, ela virou um ponto turístico. Já foi uma mesquita, né? E hoje em dia é uma mesquita só pra ser visitada, não pra cultos, né? É, pra ser visitada, exatamente. Tem muita mesquita. Todos os bairros, assim, tem duas, três mesquitas pequenininhas. E essas mesquitas menores, elas têm realmente o ritual que é típico mesmo da coisa do dos turcos, né, assim, ou dos muçulmanos. Que é, por exemplo, a região de fora da mesquita, que é uma espécie do pátio, é o lugar em que eles ficam conversando, muitas vezes assuntos políticos, falando do governo. Então, assim, é um lugar deles socializarem, sabe? Que é onde tem essa fonte também. Eu via muitas mulheres, aquelas mulheres que ficam totalmente de burca, totalmente fechado o rosto. Dos pés à cabeça, né? Dos pés à cabeça. Só o olhinho do lado de fora. Que ficam de preto mesmo. Elas não podem entrar na mesquita. Elas não entram na mesquita. Olha, elas só não entram? Não, não entram. Mas é só homem? A religião islâmica, ela é uma religião da presença muito masculina, né? Inclusive, na mesquita, eu que sou um homem estrangeiro, eu posso entrar no tapete da mesquita. As mulheres não podem entrar. Olha! Elas ficam numa varandazinha, assim, sabe? Ou seja, você, imagino que não seja muçulmano, né? Não. Então, você que nem muçulmano é, você tem o direito de entrar. Mas a mulher, mesmo que ela queira ser muçulmana, ela, ou seja, muçulmana, ela não... Não, a mulher muçulmana, ela não entra. Olha só. Agora, a turista pode entrar? A turista, ela... Não, ela fica no mesmo lugar da mulher. Olha. Ah, então... O quê? Significa que eu não vou poder então, entrar? Peraí, peraí, peraí. Eu te conto não, lá como é, pá. A gente tira foto pra vocês peraí verem, tá? Calma, gente, calma. Assim, você entra na mesquita, mas você entra e você fica numa... Como se fosse, tipo, num destacado, numa varandazinha, assim. Mas eu vou poder ver todas as partes da mesquita? Você vê, só você não pode entrar no tapete, na parte central da mesquita. Certo. E não sei, assim, mas eu acho que não pode circular pela mesquita, não. Acho que você fica nessa área e dali você sai. Gente... Olha... E a gente precisa se cobrir, Thiago? Precisa de véu pra entrar? Precisa. As mulheres usam véu. E quando você tá de bermuda, eles botam tipo um lenço pra cobrir a perna toda. Mas sabe que, assim, mesmo na Europa, né? Eu lembro que o Dimitri, a gente andava por lá, ele com uma calça na mochila, né? Porque às vezes você vai entrar numa igreja e, ah, não pode, né? E eu também levava um lencinho lá, porque dependendo da igreja você aí tem que se cobrir. Ele trocava de roupa lá mesmo, né? É, você põe a calça por cima. Na frente do padre, né? Are you crazy? Põe em cima, né? Eu acho que lá também, né? Aconselhavam, então, a mulher sair na bolsa com um lenço, né, pra se cobrir. Preparada. E o homem coloca uma calça, vai que precise colocar, né? Então... Pois é, lá, como também é muito turístico, né, o país é muito turístico, as mesquitas também, então, eles têm esses lenços na entrada. Mas é vendido ou não? Você pode comprar ou não, assim, mesmo na própria mesquita, eles têm assim, na entrada, porque sempre tem uma pessoa na entrada da mesquita que fica meio gerenciando esses sapatos que ficam sendo colocados, né? Assim, é uma coisa meio confusa, eu não entendi direito. Ô, Thiago, mas você chegou a lavar os pés lá na mesquita? Como é que funciona isso? Ah, lavei. Aí quando eu fui no dia na mesquita mesmo, assim, que eu fiz, eu vou entrar, vou incorporar aqui, vou fazer a performance toda, né? Serviço completo. Serviço completo. Aí eu fui, aí realmente tirei o sapato, lavei o pé e entrei no tapete. E aí ficava realmente reproduzindo aquilo que eles faziam, né? Não entendia nada, mas assim, tem uma coisa, você agacha, levanta as mãos, agacha, tem toda uma... Então, eu fiquei pouco tempo, né? Mas aí, no tempo que eu fiquei reproduzindo um pouco o que eles faziam. Mas é bonito. Eu acho que a gente, nós ocidentais, temos um... Preconceito, né? Um olhar meio preconceituoso. E um olhar também um pouco jocoso, né? Assim, como se eles fossem fanáticos, né? Assim. E, na verdade, eles são... É uma religião, né? É, como é? Não tem muita diferença. É. Cada um adora do seu jeito, né? Então... Sim. E assim, obviamente que você tava meio que imitando as outras pessoas que estavam lá. Eles não veem isso como um problema, não, assim. Não. Eles não têm nenhum tipo, assim. Pelo contrário, eu acho até que... Eles percebem que a gente não é turco, né? E aí, eu acho que tem um orgulho, assim. Como se a gente tivesse meio que se engajando, sabe, na... Na história deles, né? No que eles gostam e tal. Neles, assim, sabe? Tipo, na religião deles. A gente tá meio que entrando na história, sabe? Eu acho que... Eu notei uma coisa meio boa, assim. Não achando que você tava... Tava fazendo uma greia. É. Eles são receptivos até em trazer você pra dentro da casa do deus deles, né, no caso. Totalmente. Muito bom. E pode tirar foto lá? Como é que funciona? Lá dentro? Pode tirar foto. Na mesquita não vi problema nenhum. Na mesquita azul, principalmente, né, assim, pode tirar tranquilo. Em todas as mesquitas também eu não vi problema, assim. Nem com foto, nem com flash também. Eles não tem nada, não tem nenhum problema. Mesmo durante o culto, você pode tirar fotos? É, não tem problema nenhum, assim. Tem uma coisa eu notei assim, mas eu acho que existem algumas pessoas mais ortodoxas dentro da religião muçulmana, que é essa com as mulheres que ficam todas cobertas de preto e tal. E quando elas percebem que você tá tirando foto, elas saem de junto. Olha. É, tá certo, né? Acho que até não, que não quer ser fotografada. Eu não sei se existe, por exemplo, alguma relação mítica com a fotografia, né? Porque tem algumas religiões que tem essa coisa de não gostar, que fotografar tem uma relação estranha com a imagem, né? Sim, que fotografar é roubar a alma e tal. Aquela é verdade. Coisa. É. Você falou sobre essa diferença entre, né, a mulher não pode entrar. Agora, pensando numa turista que vai sozinha, né, pra Turquia. Você aconselha? Tem algum... Olha, eu tenho experiências com os dois casos, né, assim. Eu viajei homem, sozinho, não tem problema nenhum, assim. Agora, eu já tive experiências de mulheres viajando desacompanhadas, que não tiveram problemas, e já tive casos de mulheres viajando sozinhas com problemas, né, assim. Que tipo de problemas? Problemas, sobretudo, de assédio. Ah, de assédio? É. Olha. Um assédio ligeiramente assintoso, digamos. Ah, certo. Eram meio seguidas na rua. Mas porque percebe que é turista, né? É, que não é muçulmana. Aí eu conheci um cara lá, na Capadócia, e perguntei a ele por que tinha essa relação. O que ele me explicou foi que as pessoas, assim, classe média, as pessoas mais escolarizadas, digamos, os homens mais escolarizados, eles não têm isso, né? Não vão perseguir, não vão ter nada. Agora, se você circula por bairros mais populares, assim, com pessoas que são de religiões um pouco mais ortodoxas, muçulmanos um pouco mais ortodoxos, né? O costume das mulheres muçulmanas é um costume de ser uma mulher muito retraída, muito recatada, sexualmente não ousada. E o turco, ele tem uma coisa meio de ser machão e de ser meio conquistador. E tem a própria trajetória do sultão, né? O sultão, ele tinha várias mulheres, né? Nossa, já tem... É uma coisa completamente cultural. A poligamia e tudo, né? É, a poligamia é uma coisa assim, obviamente que não é uma coisa aberta, mas digamos que é uma sociedade muito falocêntrica. Ela é muito ancorada em cima da figura do homem mesmo, assim, né? Então, quando eles veem uma turista estrangeira... Já querem roubar pro harém, né? As mulheres usam mais decote. As mulheres circulam de perna de fora, né? Assim, são coisas que a muçulmana mais tradicional, ela não faz isso, né? Existem as muçulmanas que não usam véu lá? Existem muçulmanas, não que não usam véu, mas assim, usam um véu bem mais discreto. Só aquele que cobre o cabelo mesmo. Paninho na cabeça. É só pra dizer que tá usando, né? Assim, assim, inclusive, é, as mulheres são muito bonitas, assim, eu vi turcas muito lindas. E, assim, que não usam véu. Estudante universitária, assim, não usa véu. Usa véu quando tem alguma circunstância. O véu, em algumas medidas, ele é algo como uma coisa meio festiva, sabe? É como se fosse uma roupa de festa, um acessório de festa, assim, sabe? Elas só são obrigadas a usar véu se elas forem casadas ou... no tempo, e acho que tem outro critério, eu não lembro agora o terceiro, mas elas têm algumas condições assim. Ah, isso na Turquia, né? Isso. É, mas lá eu vi muita gente, assim, muita mulher sem véu, assim, andando, circulando na rua e tal. Pra uma turista ocidental, assim, uma brasileira, né, assim, corpulenta, né, tem bunda, né, assim, é bonitona, tem decote. Óbvio que eles ficam realmente... assanhados. E aí eles têm um assédio diferente, porque obviamente que o flerte é também uma coisa cultural, né? Então... a forma deles flertarem é uma forma meio assintosa. Eles já falam, já chegam, já pegam, sabe? É, gostosa! Nossa! Mais agressiva, né? Pegando é pior, que, pegam, é pior que no Brasil. É pior, pior. Pior que pedreiro, né? Deve ser. Pedreiro, é um mas... pedreiro hardcore. Meu tesão por você é que nem diarreia. Não dá pra segurar. Pedreiro só faz olhar, dá um assovio, fala uma besteira que ninguém entende. Mas não vai pegar, né? É. Mas, Thiago, outra coisa. E quanto à segurança em Istambul? Você pode circular numa boa, à noite, assim? É... existe a questão da violência? A gente pode andar tranquilo lá? Eu achei a cidade muito, muito, muito tranquila. Existe, obviamente, batedor de carteira. É a única coisa que tem. Mas é o seguinte, gente. A gente tá indo pra um país muçulmano. O roubo é uma coisa muito... feio. Pouco nobre. Como deveria ser em qualquer lugar, né? É, exatamente. Então tem uma coisa realmente muito curiosa, assim. Eu achei muito seguro. Circular na rua à noite também é algo muito seguro, assim. Não tem nenhum problema. A coisa, assim, eles vão querer, às vezes, ludibriar, né? Cobrar um pouco a mais. Ou seja, a hora de roubar é na hora de lhe vender alguma coisa. É, o roubo oficial, né? Talvez seja isso. Se você quiser pagar mais caro pelo meu produto aqui, pode ser, né? É a hora do roubo é essa. Um roubo... entre aspas, permitido, né? Assim, que não é tão rechaçado socialmente falando. Mas assim, é bem tranquilo a relação com tudo, assim. Inclusive com a diferença, assim, né? Tipo, negros, gays. A mulher, ela tem esse problema, mas é um problema meio cultural, talvez do país, da própria religião. Mas assim, eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, eu achava uma das coisas mais curiosas. Eu tava no Ramadã, né? E aí tem a chamada pras mesquitas. E aí eu tava num bairro, que é um bairro gay de lá, chamado Taksim. Taksim é uma praça, né? É Taksim Square, né? Que é, eu falava inglês, mas é a praça Taksim. O mais curioso é que Taksim tem várias mesquitas, né? E tem, assim, travesti no meio da rua, prostituta. Olha só. E aí é muito legal isso, porque é uma coisa totalmente multicultural, assim, sabe? E a gente não imagina isso, né? Que eles têm essa liberdade. Pois é, eu achava super curioso, assim. É. Eu tava lá no bairro, assim, circulando. Aí tem, assim, a bandeira do arco-íris gays. Vários bares gays, assim, com as pessoas bebendo no meio da rua. E aí tem prostituta, tem travesti, sabe? Assim, tudo no meio da rua, assim. Tudo misturado. Sensacional. E a mesquita chamando, o povo rezando. Sabe assim, é uma coisa totalmente... Que olha, loucura. Só, surreal, surreal. Sensacional. E essa praça Taksim, diz que é muito boa a night, é isso, é? A night é muito boa. É onde tem os bares, tem os nightclubs, é isso aí? Isso, tem muita boate, é o lugar da balada, assim. Uma menina que eu conheci lá, ela fez uma comparação muito legal, assim. Ela disse que Istambul é como se fosse a Las Vegas do Oriente Médio. Olha! A cidade do pecado do Oriente Médio, assim. Os gays que não podem se assumir no Irã, no Iraque, vão pra Istambul e soltam a franga, sabe? As mulheres que querem namorar, tiram o véu lá em Istambul. Lá tudo pode, né? Lá tudo pode. Lá é uma coisa realmente, assim... O que se faz em Istambul, fica em Istambul. Istambul está para o Oriente, assim como Las Vegas para o Ocidente. Pois é. Exatamente, assim. E também, obviamente, muita prostituição, muitas prostitutas lindas, assim, muitas casas com danças. Isso tem a ver com a novela, né? Olha, eu não tô assistindo, mas eu ouvi falar que é isso. Tem, né? A ver com a novela, tem a ver com... A novela tá brincando com essa coisa do tráfico de pessoas, né? Assim. Ah, tá. Lá, na verdade, essa parte das mulheres que dançam, na verdade, as muçulmanas têm uma coisa mais recatada, né? Mas aí eu soube de histórias lá, de muitas, assim, imigrantes, por exemplo, da Geórgia. Que é do lado, né? Uma ex-república da União Soviética, que é do lado. Tem muita gente da Geórgia. Olha, aqui não tem. Não, eu brinquei, assim, porque a minha melhor amiga aqui é da Geórgia. Ah, é da Geórgia? Pois é, tem muita mulher, assim, tem muitas mulheres lindas da Geórgia. Sim, elas são muito bonitas. Do Azerbaijão, né, assim, que vão lá e vão ser dançarinas, e tem muita boate, com a beleza realmente, porque o povo vai realmente soltar as feras, sabe, lá na Istambul. É um pouco isso, assim, a cidade, ela tem, ela agrega um pouco isso mesmo. Istambul tem duas áreas grandes, né? Que é atravessada pelo Estreito de Bósforo, né? Que é o famoso Estreito de Bósforo de Constantinopla, da história e tal. Gente, aquilo que você lembra das aulas de história... Ou não lembra, né? Também. Eu lembro, né, Dimitri? Pior que eu lembro. Vou ficar pra próxima. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pois é, as aulas de história, então tem o lado de Sultanahmet e tal, e você atravessa a Ponte Galata e você vai pra esse outro lado de Istambul. Esse bairro de Taksim, tem outros bairros também anexos, assim, Galata. Galata é onde tem a torre, né? É a Torre Galata, exato. Escalei muito. O Dimitri fez um comentário aqui, muito nerd, né? Escalei muito. Explica essa torre. Explica aí, Dimitri. Escalei muito. Por quê? Assassin's Creed. I will do everything in my power to see peace return to Constantinople. So that it may flourish and prosper for ages to come. É um jogo de videogame. É um jogo. É um jogo de videogame que se passa em Constantinopla. Muito bem feito, por sinal. Quem quiser conhecer virtualmente, tá recomendado. Constantinopla antiga, né, Dimitri? Requiescat in pace. Pois é, então você vai ver muita coisa, assim, porque eu acho que quem tem a referência de Constantinopla antiga, quando chega em Istambul, assim, você visualiza a cidade de uma forma, assim, a parte dos mercados. Você consegue se transportar no tempo, assim? Total, assim, e tem muito comércio também na beira do Bósforo, né, assim, na beira do rio. Tem aqueles barcos, não tem? Eu já vi isso em algum lugar, assim. Muitos. Que eles fazem almoço, né, que você come ali dentro do barco. Você fez isso? Fez esse passeio? Fiz o passeio pelo Estreito de Bósforo. que você vai até o outro lado e aí você tá no Oriente, né? Porque... É, que é a Ásia, né? Gente, isso é o máximo, né? Imagina uma cidade que fica metade na Ásia, metade na Europa, né? É a única do mundo, né? Que é dividida, assim. Exatamente. É. Muito louco isso. Quando não existia avião, era o hub do mundo, né? Pois... Tudo passava por lá, né? Pois é. Exatamente, é. Verdade. É muito louco isso, assim. Realmente, você atravessa, aí você bota o pé na Ásia, aí foi na Ásia. Aí você volta, aí tá na Europa. Né? Mas a grande parte do Istambul é na Europa, né? Assim, a parte da asiática dela é muito pequena, assim. É uma região bem menor, realmente. Eu tenho uma dúvida. Diga. É, a gente falando aqui da novela e tal, eu lembrei que na novela o pessoal fala muito do Thai. Ah, chai. E aí, é, o chai. Isso. E aí, servem chá lá em todo lugar mesmo? Cara, é muito legal isso. Istambul é uma cidade muito aromática, eu acho, assim. Ela tem muito cheiro. Espero que não seja tão aromática quanto o Recife, tá? O que foi? Eu fui no verão, né? Então, era muito calor. A cidade é muito úmida. Muito úmida. Você sua horrores muito. E em todos os lugares, assim, tem muita castanha, muita amêndoa sendo torrada. Então, tem aquele cheiro de castanha. Ai, que delícia! E de amêndoa. E muito cheiro de chá. Chá de maçã, chá de canela. Então, a cidade tem muito cheiro. Bom, tem o Grand Bazaar, né? Que é esse bazar de tapete e tal. E tem um mercado só de especiarias. Que é um mercado de temperos, assim. Então, você vai comprar temperos turcos. É que é o bazar egípcio, né? Isso. Tem temperos, assim, do mundo inteiro. É muito aromático. Gente, aí você fica lembrando, né? Da passagem por Constantinopla, lá das especiarias. É. As tâmaras e os damascos. E aí, depois tiveram que descobrir outro caminho, né? Nossa, daqui eu tô só viajando. Eu tô viajando aqui, né? Lembrando das minhas aulas de história. Não, mas Istambul é um lugar, assim, acho que você fica realmente viajando no tempo, porque é tudo um pouco remete, né, a isso. E essa coisa do cheiro, tem esse cheiro dos mercados, do chá, eles servem chá, assim, realmente. Você vai comprar um tapete, o cara oferece chá pra você. Na realidade, é um chá do convencimento, pra você pagar mais caro. Poder enfiar a faca melhor no cliente, então dá um chazinho pra acalmar. Quando você vai chegando perto do estreito de Bósforo, você vai sentindo muito cheiro de peixe. Muito peixe assado no meio da rua, assim, sabe? Então, lembrando um pouco Lisboa, né? Lisboa tem um cheiro de sardinha muito grande, assim, na rua. Então, Istambul tem um pouco isso. E o que você comeu de bom lá, Thiago? Ai, eu adoro a comida turca. Tem o hambúrguer americano, o crepe na França. O espetinho no Brasil. Como assim, o espetinho? Olha que a Carol me lembra de Brasil. Brasil é feijoada, Carol. Feijoada. Minha querida. Feijoada, vatapá, não, mas caruru. Ele tá falando de fast food, minha gente. Ah. E não tem espetinho em São Paulo? Ah, fala sério. Tem. É, de comida de rua, assim. Então tem uma coisa que é incrível, que é o kebab de rua. O kebab é aquela carne que fica bem grande, assim, ele corta as fatias. Exatamente. Ele fica cortando, assim, a carne e ela fica escorrendo, assim. Conhecido como churrasco grego, né? Exatamente, que é o kebab, né? Na verdade, o kebab turco... Ninguém sabe se é turco, se é grego, se é... Eles têm de carneiro, de carne mesmo, como se fosse uma carne moída, que é bastante temperada. Então, esses dois são os mais famosos, assim, os kebabs de rua. Mas, assim, gente, é um forno. A carne fica no forno e o forno fica aberto, assim, tipo como se fosse a céu aberto. Já tá calor, o povo já tá suando, né? O pobre do homem que tá fazendo o kebab, ele tá, assim, suando horrores. Magrinho, né? Magrinho. Mas tem a história de que, assim, quanto mais suado, sabe, é o rapaz que tá fazendo o kebab, mais saboroso é, porque ele vai temperar o kebab com o suor dele. Olha só! Claro, claro, é o suor que faz o tempero. Delícia! Que nojo! Tá aí, revelado o segredo do kebab. Eu procurei um que fosse, assim, o kebab do homem mais suado. Você procurou o homem mais suado. Tem que ser, né? Você procura o kebab pelo churrasqueiro. Pelo churrasqueiro, assim. Mas é uma delícia, realmente. É uma comida de rua muito barata, assim. Acho que, tipo, é coisa como, tipo, 5 liras, 5 reais. Você compra, assim, um kebab imenso. É grande, né, a porção. Tem o kebab, que é o kebab, esse kebab é assado, né? E eles têm o que eu comi lá na região da Capadócia, que é o poked kebab. Que é o kebab que vem cozido, né? Numa tigelinha de barro, que é a carne do kebab, que é essa carne temperada. É, mas tem uma coisa que é incrivelmente deliciosa, só que me dava uma dor de barriga incrível. Meu Deus! É uma coisa chamada moussaka. Ai, é uma delícia. Oh, mas eu achei que era grego. Muito bom, muito bom. Eu também achei que era grego. Na realidade, eu percebi já que, assim, os restaurantes gregos aqui, eles são restaurantes mediterrâneos. Deve ser, né? Porque eu como a moussaka aqui em restaurante grego. É, moussaka lá é uma comida bem popular, né? Mas a moussaka turca, bom, a que eu comi lá, ela é feita com óleo de gergelim. Né? Ela dá uma dor de barriga, assim, pelo menos em mim. Ah, talvez seja isso. Se você não experimentou moussaka, pare tudo que você está fazendo e agora. Vá lá. Pare tudo. Não para de ouvir o programa, não. Termina de escutar e depois você vai lá comer. Pois é, uma coisa que eu gostei lá, você diz assim, ah, Thiago, você vai sugerir que as pessoas vão comer McDonald's. Tem uma coisa curiosíssima da McDonald's da Turquia, que é o Mac Turco. Olha só. Que é um sanduíche feito de carne de kebab. Olha, Mac Turco. Ele tem um temperozinho que é diferente, né? E eles têm um molho de iogurte. Olha, deve ser bom. É uma delícia. Eu nunca comi tanto McDonald's. Um sabor realmente delicioso. Ai, gente, eu tô com fome. A gente... Olha só, ele conseguiu usar McDonald's e delicioso na mesma frase. Pois é. Isso sim é uma coisa rara. Na Turquia, sim, tem muito iogurte, né? Eles tomam iogurte com tudo, assim, uma coisa como se fosse meio coalhada, né? Aquele iogurte... Natural. Natural, exato. Mas uma coisa que eu achei curiosa foi na Turkish, veja, que é uma empresa aérea, né? Assim, um lugar que já tem uma coisa de comida padronizada e tal. E depois da refeição, eles passam café, chá ou iogurte. Olha. E é um iogurte que ele vem com uma sementezinha de papoula em cima. Como se fosse um temperozinho assim em cima, sabe? Que é uma coisa que eles tomam iogurte assim, tipo, depois da refeição. Ao invés de tomar um cafezinho, tomam iogurte, né? É, eu acho que é, porque se for pensar, é digestivo, né? Eles tomam muito iogurte de manhã, né? Também na coalhada, mas uma coisa que eu achei curiosíssima do café da manhã do hotel, inclusive, que eu tava, é porque, assim, eles comem muita verdura de manhã. Tomate, azeitona, pasta de azeitona, pasta de gergelim, pepino, folhas de alface. Nossa, uma salada. Mesmo quando eu fui pra Capadócia, que eu fiquei no hotel de caverna na Capadócia, que era uma hospedaria meio familiar, assim, era a casa do cara, que era o dono. O café da manhã era assim, era iogurte com azeitona, com pepino, com tomate, com queijo. Aí tem um queijozinho meio temperado, como se fosse tipo um queijo feta. Essa conversa tá me dando muita fome. Tá dando muita fome. Nossa, e eu também, tô me lembrando lá, é uma delícia. Jorge é de Capadócia. Como que chama Capadócia em turco? Capadóquia. K e K. Capadóquia. Legal. Valeu. No meio aí do seu comentário, você falou uma coisa. Você ficou na Capadócia num hotel de cavernas. Não bastou olhar as cavernas de cima. Você ficou num hotel de cavernas. Isso. Vamos pular pra essa parte da Capadócia, que agora eu já tô muito curiosa. Pois é. A Capadócia, gente, é uma coisa inacreditável. Grande parte das hospedagens na Capadócia são feitas em hotéis de caverna. A região da Capadócia, né, é um semideserto que tem uma formação rochosa que é a coisa mais próxima do que seria a superfície da Lua. Caramba! Seriados, vários filmes de ficção científica foram rodados na Capadócia. Parece outro planeta, não é? Parece outro planeta, mesmo. Tem regiões que são muito brancas, o solo é muito branco, a rocha é muito branca, sabe? Então dá aquela ideia da Lua mesmo, com crateras. E tem regiões da Capadócia que foram antigos oceanos. Olha! Acabou a água e aí gerou aquela formação. Com a ocupação da região, eles ocupam as cavernas, né? Tem muito nomadismo nessa região, porque é uma região de temperaturas muito variadas, assim, muito frio e muito calor. É clima desértico, né? É, um clima meio desértico, exatamente. E aí, essa cidade chamada Goreme, que é a principal cidade da Capadócia, é uma cidade, inclusive, patrimônio histórico da Unesco, super bem cuidada, é muito bonita. A impressão que você tem é você tá na cidade dos Flintstones. Nossa! Olha aí. Tudo são cavernas, assim. As lojas são cavernas, é pedra. Porque também as pedras, elas ajudam nessa questão da temperatura, né? De manter a isonomia térmica, não é isso? Exatamente. O tipo de rocha da região proporciona essa coisa da isonomia térmica. Então, se tá muito quente do lado de fora, quando você fica dentro da caverna, ela fica mais fresco, né? E se tá muito frio do lado de fora, fica quente lá dentro. Então, grande parte dos hotéis, inclusive albergues, tudo isso é feito dentro de cavernas. Mas é tudo cavado? cavado, assim, é uma coisa que é feita pelo homem, né? Assim. Feita pelo homem. Cava dentro da caverna. Bom, a cidade é grande, né? Então, grande assim, deve ter acho que uns 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, né? Goremia. Ninguém pode mais morar lá. Ela é um sítio histórico, né? Então, pra não haver construção, não haver outros tipos de interferência, né? Na própria arquitetura da cidade, grande parte das coisas é feita na caverna mesmo. No hotel que eu fiquei, um cave hotel, que eles chamam, né? O meu quarto era encravado, assim, na caverna. Tem uma portinha. O banheiro, eles botam um azulejo, assim, embaixo. Mas, assim, a parede é toda de pedra mesmo. Mas aí a porta, eles põem uma porta de madeira. Porta de madeira. Assim. Porta de madeira. Aí dentro tem cama. A cama é normal, assim. Tem algumas, eles botam, às vezes, uma cama. Eles fazem a cama, assim, de pedra. O que eu fiquei, assim, era uma cama normal, assim. Uma cama de madeira. Não tem aquecedor, não tem ar-condicionado. Porque realmente tem uma isonomia mesmo, né? Uma coisa interessante sobre a região da Capadócia é que ela é a região que, assim, na verdade, ela continua habitada até hoje, mas é a região que foi habitada há mais tempo, né? 9 mil anos já morava gente lá e ainda hoje mora gente, né? Então eles falam que é a região há mais tempo habitada, né? Porque ela continua habitada até hoje, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar. Sim, sim. Eu entendi, eu só não sei se faz sentido porque o homem não veio da África. Então, se ele veio da África, ele habitava a África. Tá, mas ele tá falando especificamente nos mesmos lugares, entendeu? No mesmo assim lugar. Assim como, em vez de nômade, sedentarismo? É, ali, naquele lugar, naquelas cavernas, como entendeu? Povo sedentário, talvez faça sentido. É, verdade. Assim. A grande pergunta, como foi o passeio de balão, Thiago? O passeio de balão, ele é uma coisa muito cara. Quanto? O mais barato que você pode pagar é 160 euros. Ui. Dimitri jamais vai fazer o passeio do balão. Mas eu faço. Faz sozinha. Você dá tchauzinho lá de baixo. É, eu fico filmando lá de baixo. Mas isso é por pessoa ou por balão? Por pessoa. Esse de 160 euros é um passeio que é feito numa cestinha que cabem 24 pessoas. Nossa! Você não vai conseguir nem chegar na beira da cestinha pra ver alguma coisa, né? Você vai ter que derrubar uns três do lado de cima, né? Ai, que horror! Pois é. O que eu fiz, na verdade, é o passeio de 240 euros, que é o passeio que... O balão fica pra você de presente depois, né? Vai nessa! Vão 8 pessoas. Ah, já tá melhor, né? Do que 24 na mesma cestinha. 8 pessoas, tem um isquinho e tal. E tem um baloeiro, né, lá dentro. E tem o balão de 450 euros, que é o balão de 4 pessoas somente. Olha! Balão VIP, VIP. Balão privê. Esse aí é o que tem a mulher massageando os pés, né? Tem todo um esquema. Odalisca dançando. Uvas na boca. Bom, o passeio de balão, ele tem essa variação de preço, realmente é muito caro. Mas eu acho que realmente é meio tenso a coisa, porque é o seguinte. Você chega lá na Capadócia e você não sabe qual dia que você vai fazer o passeio de balão. Como assim? Olha... Depende do tempo, né? Nem todo dia tem condição climática de vento de fazer o passeio. Ah, certo. Apesar da Capadócia ser a região perfeita pra se fazer balonismo, mas existem as variações. Tem uns passeios na Capadócia que são passeios de 2 dias. Você chega lá um dia, faz um city tour à tarde, no outro dia faz o passeio de balão, à tarde faz um outro tour e à noite você volta. Esse passeio é muito arriscado de você ir, pagar e ter que ser restituído do passeio de balão de novo. Por quê? Porque pode ser que não tem a condição climática do balão subir. Então, assim, geralmente é mais prudente você pegar, tipo, 3 dias, pelo menos. Porque, pelo menos, assim, é muito difícil... Ficar 3 dias sem subir balão. Sem ter balão, assim. Realmente é meio improvável isso. Quantos dias você passou lá, Thiago, na Capadócia? Na Capadócia eu fiquei 5 dias. Tem coisa pra ver esses dias todos? Não. Realmente, assim, um tour de 2 dias na Capadócia é tranquilo. Sabe, assim, 2, 3 dias no máximo. 3 dias talvez é mais tranquilo. Assim, porque você faz as coisas com mais tranquilidade, pode voltar, né, em alguns lugares que você gostou. Ou seja, é basicamente as cavernas e o balão, é basicamente isso? Basicamente são as cavernas, é o sítio histórico lá de Goreme. Tem umas igrejas que são feitas na caverna, né, porque aí eles tinham as suas religiões. Tem umas cidades subterrâneas. É, tem cidades subterrâneas, você avista isso. Eu não indico pra quem é claustrofóbico. Nossa! É, eu só consegui chegar no primeiro nível, porque realmente vai me dando agonia, porque é horrível, assim, você vai descendo, e na terra, e são uns caminhozinhos, assim, não é uma sensação muito boa, assim. Claustrofóbico não, mas gordo eu sou, aí dá problema também, né? E imagino que os corredores vão ficando estreitos, aí é um problema isso aí. Pois é, é meio problemático. Não é uma sessão muito legal, não. E a história do balão é o seguinte: você fica agendado, né, que você vai fazer o balão, o passeio do balão. E aí é o seguinte, quando dá 4 da manhã, alguém ensandecidamente bate no seu quarto, no seu hotel. Você tá cheio de remela no olho. Você não escovou o dente, você tá podre, porque passou o dia anterior andando. Alguém lhe arranca da cama e diz, você tem que ir agora, porque o balão vai subir. Nossa! O balão vai subindo. Gente, nossa, que loucura! É assim mesmo. Aí ele faz, você faz assim, mas eu não tomei café. Mas você toma café lá. Aí o cara passa numa van, aí vai recolhendo todo mundo nos hotéis, nas pousadas, nos albergues. E vai pra essa região, que é uma região de lançamento dos balões. Quando você chega lá, tem assim, 30, 40 balões, assim. Pelas fotos dá pra ver, que é um festival de balões. Só o espetáculo de ver os outros balões também deve ser uma coisa linda. Ah, é. Translumbrante. Deslumbrante. É lindo, exatamente. Propaganda da CorelDRAW. Nossa, olha o que vai pensar. Piada de designer. Os desenhos que vemos, sem dúvida, expressam a beleza bruta da arte primitiva. Pois é, propaganda da CorelDRAW mesmo. É tipo imagem de descanso de tela. E nesse momento, realmente, eles oferecem um café da manhã, numa cabanazinha assim, e eles ficam enchendo os balões. E aí eles vão dividindo os grupos por balões. O grupo VIP, que pagou 450 euros, sobem logo. Os mais bonitos. Os ricos. Olha, sobe primeiro sempre. O café de quem pagou 450 é melhor? Tem... Pois é, rapaz, eu não notei isso, sabia? Eu achei que alguma coisa veio pra todo mundo, assim, acho que não tinha diferença, não. Menos mal, né? É, menos mal, né? Democracia, pelo menos na comida, né? Como o balão de 4 lugares não precisa ser tão grande, né? Então eles sobem primeiro. E aí, o que é que acontece? Eles veem o nascer do sol lá no alto, que é uma coisa linda. Ai, que lindo. Ah, então vale a pena ser arrancado da cama assim, né? É. Vale, pois é. Mas aí é o seguinte, por exemplo, eu paguei 240 euros e eu não consegui ver o nascer do sol lá de cima porque o meu balão ainda tava sendo inflado. Ah, que pena. Entendi. Ou seja, ser classe executiva é bom, mas primeira classe é insuperável, né? É insuperável, pois é, exatamente. É por isso que é tão caro, né? Tem que ter uma coisa fenomenal aí. O passeio desse pessoal que paga 450 são 2 horas. Que eu acho um passeio meio demorado. A paisagem é bonita, mas é o vale. Daí você vê a vista do Vale da Capadócia. Mas assim, o meu passeio de 240 euros, ele é o de 1 hora e 15. Ah, tá bom também, né? É. É. E o passeio de, que é 140 euros... 5 minutinhos. Ele dura meia hora. Nossa. 5 minutinhos. Ai, eu acho que dói mais Eu acho que dói mais pagar 160 e ficar meia hora. Eu acho que eu ia preferir pagar 140. Eu não sei, não, também. Porque, como ele falou, é contemplativo, é aquela... Paisagem, é. A paisagem não muda muito, é. E não sei, se você ficar 2 horas vendo a mesma paisagem, você já foi acordado de 4 da manhã, você vai dormir no balão. Vocês me perdoem, se eu pagar 150 euros, eu vou querer ficar uns 3 dias lá em cima, sem descer. Não, Dimitri, você não vai pagar 150 euros, esse é o problema. Você vai ficar lá de baixo, gente, tirando foto. Falando bem francamente, assim, quem não tem essa coisa muito contemplativa e tal, realmente o meia horinha lá em cima é tranquilo. Você sobe. O problema é assim, você não voa muito alto. É muita gente. Tá mais pesado, né? O que acontece é que você vai praticamente assim, ele levanta voo, ele sobe numa altura de mais ou menos 600 pés. Isso dá quanto? Isso dá quanto, né? Google... 200 metros. E depois tem a aterrissagem, né? E como é a aterrissagem? Que é a parte mais tensa, porque o baloneiro, ele não diz isso pra você antes. Ai, você vai sem saber, como é que é? É o fator surpresa. Mas agora os ouvintes já vão saber. É. Quando você vai subir, a subida é uma coisa assim, ele ergue o balão fica como se fosse com uma âncora, e todo mundo pula dentro da cestinha. Ah, tá. É uma coisa bem selvagem, assim, você pula, não tem nenhum glamour. Você pula assim, pula e cai dentro da cestinha, e o baloneiro sobe com o balão, com você. Aí, quando você tá lá em cima, o baloneiro diz assim, ó, gente, é o seguinte. Pula aí. Pula pra fora. Uma cordinha, né? Você tem que descer. Nossa, que medo. É uma pegadinha. Ele diz assim, olha, o balão, ele não tem um leme, né? Algo que direcione ele. Nossa. Ele vai à mercê do vento, mesmo. Vai descer em qualquer lugar, né? Mais ou menos isso. Onde cai, caiu. Ele completa e diz assim, olha, a única coisa que eu posso fazer aqui é botar ar quente, o balão sobe. Botando o ar frio, o balão desce. E ele consegue girar o balão, a cestinha do balão. É isso que ele consegue fazer. Caramba! Mas a direção do balão, ele não dá. Então, o que é que acontece? Ele tem, tipo, um instrumento que ele fica vendo onde é que estão as correntes de ar. Nossa! E aí, ele vai subindo e entrando numa corrente de ar que vai levando a gente pra um tal lugar. Aí, depois, ele desce pra outra corrente de ar que tá em outra direção. E aí, a gente vai... Ele vai se movendo, na verdade, andando pelas correntes de ar que estão acontecendo. Que estão ali, naquele momento. Olha que legal. E aí, tem a hora de descer, né? Aí, a gente tava numa corrente que o balão ficou em cima da rodovia. Pelo amor de Deus! Eita. Sobe esse balão, urgentemente. E aí não tem como descer, né? Não tem como aterrissar. Então, o que aconteceu? O meu voo, que era de 1 hora e 15, a gente ficou pelo menos uns 20 minutos a mais pra tentar arrumar um lugar pra descer. Caramba! Nossa, ganhou um bônus! Bônus. E aí ele fica. Aí a gente fica achando até que ele aterrissa. A aterrissagem... Você tem uma posição de aterrissagem que você encosta as costas na cestinha e segura. Você fica numa posição meio fetal, assim, sabe? Caramba! E você segura numa coisa porque pra não ter impacto sobre a coluna. E o balão cai, ele bate assim. Cataploft! Peraí, eu não entendi muito bem. Peraí, você encosta as costas na cesta. Aí você tá sentado ou em pé? Você fica numa posição meio fetal. Sentado. Pé meio agachado. Agachado. Meio agachado, é. Então você pega o braço e abraça as suas pernas, mais ou menos isso. Não, você não abraça a perna, não. As suas mãos ficam segurando numa coisinha que tem dentro da cestinha. Tá. Ah, tipo uma alça, alguma coisa tipo assim? Tipo uma alça, certo. Exatamente, uma alça que fica dentro da cestinha e meio agachado, assim. E aí o balão cai, ele bate no chão. Caramba! Ele bate e quica, normalmente ou ele bate e já fica? Não, não sei! É uma pergunta técnica, né? Não, porque, vamos lá, quantas lapadas você sentiu quando ele tocou no chão? O meu, por exemplo, ele bateu no chão, aí subiu um pouquinho. Olha, quicou, tá vendo? Quicou. Vocês ficam rindo de mim aí. Minha pergunta é pertinente. Depois ele caiu e aí ele virou. Virou? Nossa. Nossa. Aí a gente saiu assim. Um em cima do outro ali, né? Rolando. Nossa, olha só. Mas assim, é uma coisa realmente segura. Mas quer dizer então que essa coisa dele meio que capotar, digamos assim, é normal, então? Faz parte. É normal. Ele capota mesmo. Ele vira, assim, né? Porque você chega aí... Por isso que tem essa alça e as suas costas, elas ficam presas, como se fosse tipo um cinto de segurança mesmo, assim, presa, tá. Sabe? Bonitinho. Então tá certo. É bem seguro. Isso é primeira classe e classe executiva. Agora, a classe econômica, você tem que pular mesmo do balão lá de cima. Pula de paraquedas. Pois é, vai 24 pessoas, dizem na verdade que quanto mais gente no balão, mais ele quica. Caramba! Olha aí! Olha! Que louco! Pogobol! Esse que vai 24 pessoas é aquela cesta mais comprida, né? Uma cesta mais retangular, não é quadradinha. É, ela é compridona mesmo. Saindo da Capadócia, você visitou mais algum lugar na Turquia, Thiago? Não, eu fiz Istambul, depois fiz 5 dias na Capadócia, aí voltei pra Istambul e aí fiquei assim, só pra fazendo conexão e tal, e aí voltei. Ô, Thiago, você chegou a tomar o café turco pra ler a borra? É engraçado porque o café turco, na verdade, eu não gosto muito de café. É, não sou muito apreciador, assim, do café. Mas eu trouxe café turco pro pessoal daqui e tal. E ele, realmente, ele tem uma coisa meio... Ele é muito forte. É, eu já tomei. É forte pra caramba. Pois é. Ele é muito forte e ele tem uma coisa meio terral, assim, que não é um sabor muito agradável pra muita gente. Então, assim, muita gente, às vezes, assim, vai pra Turquia, traz o café turco, mas o... Que é o kafete, né, que eles chamam lá. É, o café turco não é um café muito apreciado, porque o gosto dele é muito diferente do da gente. Parece uma panelinha pequenininha que você põe o pó, põe a água e põe pra ferver. Ele não é coado, ele não é um você, café coado. É, você bebe com o pó. É. Exatamente, você bebe com o pó, exatamente. E aí tem a coisa da borra, que as pessoas fazem a leitura da borra, né? A partir do que você tomou, o que fica, né, da borra do café. É uma tradição que é encarada pelos próprios turcos lá como meio charlatanismo, assim. Olha, é uma coisa meio caça-turista. E é uma coisa meio de brincadeira, justamente, dessa galera, dessa alma mercantil. A coisa da borra do café, ela tem a ver com... O cara querer vender o café pra você. você. E aí ele te oferece o café, você prova. E aí ele lê teu futuro a partir da borra pra você poder levar o café. E aí ele lê que você, em 10 minutos, vai comprar 2 quilos de exatamente, café turco, você vai comprar 50 quilos de café, porque ele vai dizer que você vai casar, que você vai ter prosperidade e tal. Então é meio ligado à alma comercial da Turquia, né? E o narguilé? Narguilé, narguilha? Eu nunca sei como pronunciar isso. Narguilé. Muitos bares. Muitos bares de narguilé. É uma coisa bem usual, realmente, lá. E tem numa região, que é uma região próxima do Istambul Modern, que é o museu lá de Istambul, que é como se fosse o MoMA de Istambul. Olha! É o Museu de Arte Moderna de Istambul. Olha! Que fica na beira do Bósforo. É uma região meio descolada também da cidade, assim. É um bairro meio universitário. E aí, essa região tem muitos bares de narguilé, com muitos carpetes, né? Muitas almofadas. E você senta nas almofadas e tem o narguilé no centro. E aí você fica compartilhando o narguilé. É um hábito muito, assim, do povo jovem. Ah, tá. Que vai sair basinho, assim. É modinha. Bom, isso daí tá modinha até no Brasil também, né? Eu já vi vários bares, né? Uma espécie de cachimbo coletivo de origem árabe virou moda. É, mas no Brasil tá sendo proibido. Pois é. Ah, é? Não sabia. A bactéria correndo solta, né? Ai, que... pois é. Eu tava lembrando aqui de uma coisa que me chamou muita atenção também lá, viajar por alguns países do Oriente Médio, porque é muito barato você comprar, saindo de Istambul, muito barato. Um pacote de 3 dias em Teherã, com passagem aérea e hospedagem, saía por 300 liras, que é tipo R$300. Nossa! Ontem mesmo eu tava conversando com um colega meu do trabalho, que é casado com uma iraniana. Perguntei pra ele se ele já foi pro Irã, ele disse que não. E eu falei, ah, não, então, mas como seria, né, viagem turística pro Irã, né? Ele falou, olha, né, pelo que eu sei da minha esposa, da minha família, é tranquilo se você conhece algum iraniano lá. Sim, pois é. É. Né? Então, ele falou assim, você tem que ter alguém que diga, né, pro governo que tá responsável por você. É. Então, ele falou assim, que pra você ir sozinho é complicado, né? Porque eu também sempre quis conhecer a Pérsia, né? Aquela história. Pois é. Se você não fala nada, não entende nem turco, nem iraniano, realmente é meio complicado. Mas que essa carta de entrada de recomendação do país, né? Comprando o pacote, o hotel emite uma carta dizendo que você vai se hospedar lá e que você vai estar sob a responsabilidade, entre aspas, desse hotel no período que você vai estar lá, né? Não tem cartão de crédito, não existe rede card, né? Mastercard, Visa. Nada disso existe no Irã. Tem que ir realmente com dinheiro, com cash. Nossa, imagina. E não é um país turístico, né? São barreiras que dificultam, né? Istambul é uma base muito boa, eu acho, pra você conhecer muitos lugares do Oriente Médio, assim. Tem muita agência de turismo. A Jordânia é mais aberta, né, pro turismo. É, assim. Tem muitos pacotes pra Jordânia, pra Tunísia, o Irã, pro Azerbaijão, Baku, né, que é a capital do Azerbaijão, Egito. A Turquia é um ponto muito legal pra você circular em alguns destinos que, a princípio, você saindo do Brasil, seria uma coisa muito cara. E aí você indo pra Istambul, lá você consegue fazer um tipo um bate e volta de maneira um pouco mais barata. Se você tem bastante tempo, né, pra passar lá, você sugere tirar uns dias então pra conhecer outro país, né? Sem dúvida, porque é um lugar muito conectado com o mundo, assim, com, sobretudo com o mundo do Oriente Médio mesmo, com o mundo árabe. Ou seja, mesmo depois do avião, ainda continua sendo a ligação entre o Ocidente e o Oriente. Eu, né, acho que sim, continua. Sem dúvida. Ô, Thiago, e o que você achou mais interessante na viagem? Olha, eu acho que, assim, pra gente brasileiro, o mais curioso de fato é o choque cultural, assim. Isso é muito curioso, isso é muito interessante, e a vocação deles comercial, a coisa da cor, é um lugar muito colorido, né, assim. De alguma forma, tem um pouco a ver com a nossa alma meio tropical, assim, também, sabe? E as pessoas são muito amáveis também, assim. Bom, Thiago, a gente tem uma sessão aqui no programa que se chama Fugindo do Óbvio. É onde a gente dá uma dica de passeio que não tá ali no guia turístico, né? Não é uma coisa convencional, assim, alguma coisa que você descobriu por acaso, né? Que você nem sabia, estava lá, fez e acabou se surpreendendo. Fugindo do óbvio. Teve algum passeio desse tipo? Na verdade, assim, sobre a coisa do fugindo do óbvio, né? Eu acho que Istambul é uma cidade que tem muitas cidades dentro. Como ela é muito grande, ela tem muitas culturas muito específicas, assim, né? Então você tem alguns bairros que são de mais tradição muçulmana, tem outros bairros que são católico-ortodoxo. Então você tem esse atrito constante de culturas e de matrizes culturais distintas. Teve um bairro, que é um dos bairros da noite de Istambul. Eu não sei como é que fala em turco, mas é bem... Beyoglu. ele tinha uma coisa de ser um bairro em que a gente vê a vida das pessoas mesmo assim. Não é um bairro turístico, ele é um bairro que agrega uma vida noturna muito forte, muito intensa, tem muitos kebabs de rua, uma arquitetura muito colorida. É um bairro que ele não é uma coisa popular, mas é um bairro assim que as pessoas customizam as casas. Existe uma coisa de gente que vive ali, que não é uma coisa muito construída pro turismo. Inclusive, não é um bairro que as pessoas vão turisticamente. Eu conheci uma menina lá em Istambul, e aí ela me disse, vai lá, pega o tram, né, que é o trenzinho lá, o metrô, e desce na estação Beyoğlu. E aí ela disse, e dá uma circulada por lá. Porque lá você vai ver, assim, tipo, docerias. Os doces turcos são uma delícia. Tem uma coisa chamada baklava. Ah, o baklava é turco. Mas vende restaurante grego aqui também. O baklava é grego também. É o folhadinho ali. É grego também, é. Como assim? Não, ué. Eu acho que é turco. Eu acho que é turco, porque essas coisas, baklava, tem umas outras, eles chamam todos de Turkish Delights. Ah, é mesmo, Turkish Delights. Essas delícias turcas. Por exemplo, você tem padarias, assim, que vendem doces turcos. É um tipo de bombom que é bem antigo, né? Assim, que aqui no Brasil se tinha muito tempo e hoje não tem mais, né? Qual deles? Esse Turkish Delight. Aqui em Recife chama confeito. Uma bala. Uma bala, exatamente. É uma bala, e lá eles fazem uns desenhozinhos, assim, na bala. Nesse bairro Beyoğlu, assim, é como se fosse um bairro muito populoso de Istambul, mas é um bairro do cotidiano, sabe? Do everyday life, assim, deles. É do mercado, você vê ali o pessoal saindo pra fazer compra, pra fazer, né, compra. Tem muita coisa lá feita em casa. Olha, que legal. Essa menina me explicou que a vigilância sanitária lá não é uma coisa muito... presente. Muito presente, exatamente. E tem uma coisa de você poder fazer comida em casa. E você usar a casa como estabelecimento comercial. Essa alma comercial deles, né? Então, por exemplo, em Beyoğlu, tem vários lugares que as pessoas abrem a porta da casa. Abre a janela ali pra vender. Abre a janela e vende coisa ali. Uhum. Olha só, mas em Olinda o pessoal também faz isso. Pelo menos fazia. Uhum. Faz ainda. Olinda faz isso com o pau do índio, né? Como é que é? Como é? Pra quem não sabe, o pau do índio é uma bebida alcoólica, né? De carnaval. Ela tem cachaça e mais um monte de coisa que você nunca vai saber. E nem quero, obrigada. Melhor não saber. Ela vai lhe deixar muito feliz. O pau do índio lhe deixa feliz. O que é isso? Que vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Bom, então quem vai pra Turquia, anota aí em algum lugar o nome desse bairro, que não é uma coisa que você vai achar em guia, né? Beyoğlu. Costumes diferentes. A gente vai falar agora de algum costume diferente que você viu na Turquia e que você se surpreendeu, que chamou a tua atenção. O banho turco é um capítulo à parte, assim, é muito engraçado. Famoso. A despeito de qualquer erotização que a gente possa ter, assim, né, de ser uma coisa erótica ou sensual, ele não tem nada disso. Eu já ouvi isso. É um tal do esfrega-esfrega, né? É um banho ponto. Assim, ele não é uma sauna. Na verdade, é o banho que o sultão tomou. Ele ia pra guerra e tal, e voltava, e ele tinha que tomar banho, né? E aí ele tinha uma equipe que ia dar o banho nele. Então é um banho mesmo, gente. Aí é dividido de homem e de mulher, né? Na verdade, o banho turco, ele originalmente é só masculino. Hoje em dia já existe banho pra mulher, porque existe a coisa do turismo, né? Então muito forte, então eles têm também banho feminino. Ele custa mais ou menos 60 liras. Que é os 60 reais. 60 reais, é. Banho caro. Banho caro, banho caro. É o banho do sultão, afinal de contas. Não, é. Esse, assim, 60 reais é como se fosse, assim, o banho turco VIP, assim. Obviamente são casas mais turísticas, você consegue achar casas de banho turco mais simples, que são casas que alguns turcos usam ainda, sabe? E você paga, tipo, 15 liras por um banho. É essa aí que eu vou. Pronto. Você não sabe o que você vai contrair lá, né? Ei, nojento! Aí você chega lá, você entra numa área de vaporização, que tem um cheiro meio de eucalipto, assim, e aí você sua um pouco, e aí depois você vai pra uma mesa de mármore. Nossa! Que ele enche de espuma. Mas é quentinho, né? Ele passa água quente no mármore. Ah, tá. E aí você se deita lá, você não fica nu, né? Fica com um shortzinho assim. E aí vem um rapaz assim, um senhor, geralmente muito feio, muito gordo. Olha aí. Acabou. É, já acabou com qualquer erotização, né? Acabou com qualquer erotização. Você geralmente peludo, suado, todo molhado. Fedorento. Não, fedorento não. Não, eu tô brincando, tô... tô aumentando. Quem pensou em boy magia pode esquecer. ele pega com uma esponja meio esfoliante, ele taca. Gente, é quase uma surra que você leva. Sério? Uma agressão. Ele fica limpando, ele pega o seu braço, levanta o braço e você fica meio mamulengo, né? Você fica assim, mole. Você se entrega, né? Vai fazer o quê, né? Aí assim, ele frega, aí jorra uma água. A água que ele pega é uma água vinda num balde. Nossa, gente. Aí ele joga a água em você assim, tá. Carinho. Sem nenhum carinho, né? Sem nenhum carinho. Aí joga, você se vira isso de frente, aí depois você se vira. E ele vai lavando tudo. Lava sua perna, frente, costas. Aí lava as suas costas, peito, barriga, tudo assim. Só não faz assim, bunda nem partes. Partes baixas, é, as partes baixas, não. Todo mundo tava pensando em perguntar isso agora. Mas deve ser bom, né? É uma esfoliação, né? É uma esfoliação. É. E é realmente engraçado, assim, né? Aí depois eles dão uma massagem, que também dá uma massagem nada carinhosa, nem nada relaxante. Olha. Eles ficam assim, dando umas tapas em você assim nas costas. Você paga pra apanhar e tomar um banho mal tomado. E você ainda paga. Você paga isso, pra apanhar, né? Mas pelo menos fiquei limpinho. Isso era o banho do sultão, né? Você imagina se você não fosse sultão, como era o banho. Se fosse da plebe. Sim, agora, eles têm uns aromas bem cheirosos, assim. Uma coisa meio de lavanda, bem aromático. Nós, brasileiros, nós tomamos muito banho, né? Então, não é muito a tradição turca, né? Assim, nossa. O banho turco, ele é pra, assim, ser um asseio muito intenso, realmente. É pra realmente. Semana, né? É uma ocasião é uma especial, assim, né? É uma ocasião especial, semana, porque muitas vezes, assim, eles não tomam banho. E aí, assim, nossa, tem uma coisa realmente que eu notei muito intensa lá na Turquia, que é um cheirinho meio desagradável. CC. É, o famosinho CC. Tinha viajado pra Rússia já. Passei uma vez um verão na Ucrânia e em Moscou. E assim, eu senti também muito forte, assim, né? O cheiro realmente, porque de fato não toma banho. Inclusive, no albergue que eu fiquei, o rapaz reclamou que eu tomava muito banho. E aí me cobrou. Cobrou a mais. É, maldito. Tomava banho de manhã e tomava banho à noite. Imagina, né? Pra eles, dois banhos por dia. Não, a conta de água do cara deve ter vindo o dobro, né? Pois é. Aí o cara ficou revoltos comigo, assim, porque ele disse: você é da onde? Você tá no Brasil? Ele disse: você toma muito banho, né? Né? Aí eu disse, mas é porque assim, lá no Brasil a gente é descendente de índio, né? Então o índio toma muito banho e tal. É porque a gente é limpinho mesmo, né? Você ficou ao todo 20 dias, né? Foi 20 dias, foi. Com passagem, hospedagem, assim, você tem uma ideia mais ou menos? Bom, de passagem eu gastei $900, o trajeto de Recife até Frankfurt. Frankfurt, Istambul, eu paguei €400. A diária do meu hotel era R$84. Eu fiquei 7 dias lá em Istambul, nesse hotel. Na Capadócia, realmente não dá pra você ir separadamente, assim, fazer as coisas separadas e meio de se aventurando. É mais prudente você comprar um pacote em Istambul mesmo, porque as coisas são longe lá na Capadócia. O passeio de balão é uma coisa feita particular, né? Eu comprei um pacote na Capadócia, numa agência em Istambul. E aí, isso é bem melhor você comprar lá do que comprar aqui no Brasil. Isso é bem mais barato. Eu paguei €600 com passagem aérea. Poderia ser mais barato se eu fosse de ônibus. É 1 hora de avião, seriam 12 horas de ônibus, né? Os 5 dias de hospedagem no hotel da caverna e ainda o passeio de balão. Ah, tudo incluso. Tudo incluído. Eu paguei €600. É, acho que vale a pena. Tá bom. E dinheiro, eu levei €1.000. Que era um valor meio alto. Eu voltei com dinheiro. Você acabava gastando mais com a alimentação e os passeios, né? E como a comida é barata lá também. É um país muito barato, assim. Eu queria jantar um dia num restaurante bacana. Eu paguei, tipo, em média, £40. Num restaurante que, tipo, em São Paulo, daria, sei lá, R$100, pelo Olha, menos. Thiago, e pra gente encerrar aqui com chave de ouro, qual que é o passeio imperdível, assim, número 1? Não dá pra ir pra Turquia sem ir pra Capadócia. Eu não esperava que fosse tão diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Bom, Dimitri, quando é que a gente vai mesmo, então? E agora? Já posso marcar minhas férias, né? Já quer marcar, então, já. Então, né? Tá. Não, mas deu vontade mesmo, hein? Esse, gente, deu vontade de conhecer, não, realmente. Não, só homem triplicou, quadruplicou, levou a potência a 1.000, minha vontade de ir pra Turquia. E aí, Júlio? Show de bola, perfeito. Gostei muito. Quer conhecer muito também? Tem vontade? Quero conhecer também, sem dúvida. Vamos lá, né? Muita coisa pra resolver. Já vai ter que... Já vai... Agora. Terminou a gravação, vai. O roteiro ela já tem. Mas, Thiago, a gente queria agradecer pela tua participação. Oh, foi maravilhoso, bate-papo super agradável. Ai, que bom, foi ótimo também. Trouxe delícia. Um monte de informação pra gente. Thiago vai voltar no programa, né? Massa, viu que só vai me chamar. Opa! Tem uma lista aí de países, imagina, né? Imagina, que... né? Sensacional. Você quer deixar algum contato? Eu tenho o meu Instagram, que é @ticos, H-I-K, de que bom, O-S. E esse também é o meu Twitter, que eu também fico comentando também quando viajo. Fico postando fotos e fico também dando dicas de endereços e de lugares legais. Pro pessoal muito viajar bom. Junto com você. Muito bom. Pois é, e geralmente eu viajo sozinho. Então, pra mim, as redes sociais, elas são meio que um lugar que eu fico compartilhando as coisas. E olha que genial isso, né? É engraçado, se a gente for pensar, porque uma das partes legais de se viajar é você compartilhar mesmo, né? Ah, sim. Antigamente só era possível se a pessoa estivesse ali fisicamente com você, né? Agora não, né? É. É verdade. Então vai estar no post também o Twitter do Thiago e o endereço do Instagram. Massa, legal. Obrigada, Thiago. Foi lindo, foi maravilhoso. Tá joia, queridos. Um beijo. Beijo. Valeu, beijo. Eu quero agradecer aos turcos de coração, né? É sério. Nossa, é, eu sei. Porque assim, pra quem não sabe, pra quem faltou aula de história, eu, né? Fala aí. Agradeço aos turcos. Obrigada também. Por quê? Pelo quê? Por manter os livros, né? Na época então. Que o pessoal tava destruindo o livro aí, que o conhecimento não era muito legal, né? Eles mantiveram os livros nas bibliotecas e tudo mais, no Império Bizantino. Uhum. É bonito. Obrigado, Turquia. Obrigado! Obrigado! E pela moussaka também. E pela moussaka! Fala, viajante! E agora, depois desse mar, né, de informações que a gente teve sobre a Turquia, vamos para a sessão de comentários. O mar Mediterrâneo. Nossa, essa foi muito... Tô aprendendo com alguém ali. A fazer piada ruim? Você vê que... Com quem, né, Carol? Com quem? Quem? Olha... Que coisa feia. Esses comentários de agora são do nosso episódio número 10, que foi sobre o programa de Au Pair na Suíça e na Holanda, né? Então a gente teve várias manifestações aqui. Olha aí. Favoráveis. Se manifestando. Panfletos e algazarra. Cartazes e faz. Bom, o primeiro foi o do Lucas Conrado, né, que gostou do episódio, disse que pra variar só um pouquinho, um episódio excelente, né, e ele disse que ficou um desejo de que os brasileiros fossem um pouco mais holandeses no uso da bicicleta, né, desejo de alguém que fica preso todo dia no congestionamento. Olha só. Né, aí eu achei, ele fez um comentário ótimo, ele disse, parem de mandar gente terminar namoro antes de partir para intercâmbio. É duplamente ruim para a pessoa que fica no Brasil. Realmente. Bom. Acho que ele tá falando com conhecimento de causa. Eu já não sei. É a vida, né? Fazer o quê, né? É verdade. Bom, a sugestão que eu dei aqui pro Lucas, né? É que assim, na verdade, terminar um namoro pra fazer intercâmbio fica como um incentivo, né? Pra aquele que ficou no Brasil também vá, né? Devolvendo a mesma moeda, exatamente. Né? Começa um namoro e cai fora. Não, pra... não. Vingança. É assim. Sim, Júlio, só que ao contrário, a pessoa vai lá tentar reatar o namoro e faz o intercâmbio também. Olha, essa coisa de intercâmbio, eu conheço uma menina que ela veio aqui pra Vancouver, aí começou a namorar com um rapaz aqui em Vancouver, os dois intercambistas. E aí, brasileiro, né? Os dois brasileiros. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele não quis mais ela. E assim, ela tinha planos de ficar aqui, mas aí ele voltou, ela acabou querendo voltar atrás dele. Ai! E aí... Foi meio que o contrário da situação. Olha, minha querida, falou, né? Ó, essa conhecida do Júlia, se você estiver ouvindo, se você voltou por causa do cara, você merece, olha bem feito pra você. Dimitri, quanto ódio no coração. Vocês me desculpem. Dimitri, não. Que rancor, que amargura nesse coração. A menina me volta por causa de um cara, aquela conhecida, um tonto que ela me conheceu aqui do nada por dois dias. É que eles ficaram um tempo aqui. Eu não sei quanto tempo eles ficaram juntos. Não, aqui. Me desculpe. Eu só vou dizer aquela frase famosa de que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É verdade. Olha o clichê, né? Toca a música aí. É uma questão complicada. Coisas do amor, não tenho o que julgar. Vamos pra frente. Terra estrangeira, amor. O Daniel Hudson, parente do Rock Hudson, será? Comentou aqui. Quem é Rock Hudson? Não conhece o Rock Hudson? Ó, Júlio, meu querido. comentou aqui. Maravilha. Muito bom, pessoal. Parabéns, galera. Desejo muito sucesso e felicidades a vocês. Valeu, Daniel. Obrigado. Hoje quem valeu do Pedro Mota sou eu, tá? Desculpa aí, Carol. Geralmente é a Carol. Só pra deixar o feedback. Não sei fazer. É feedback, né? O D no Ceará tá é... fazendo sotaque pernambucano. Só pra deixar o feedback. Não sei não fazer não. Ó, excelente programa. Continuem assim. Toda sexta ele espera o Terra Estrangeira. Uma sexta-feira a gente sempre desaponta ele, então, infelizmente. Eu desculpa, Pedro. Foi mal, cara. Eu respondi justamente isso, né? Que infelizmente... né? Bom, na verdade... Desculpa, Má. É, no Ceará eles falam Má. Ah, vem de macho. Ah, é? É abrevia. Com o tempo vai diminuindo. Não, não é Má, não. É macho. Macho. Desculpa, macho. Não, Carol, mas já tá diminuindo. Acredita em mim, é verdade. Tudo bem. Mas é verdade. Uma sexta-feira a gente te decepciona. Mas isso vai mudar. Ou não. Ou não. Não, vai mudar sim. Vai mudar, vocês não querem o programa semanal? Sim. Eu quero, não sei você. Eu quero também. Bom, o Neno, ele também comentou e ele disse: ótimo podcast, por favor, virem semanais. Olha lá, o que a gente tá falando agora. Novamente. Estamos tentando, né, não? Novamente. Mesma tecla, né? Vamos lá. Depende só de vocês. Eu tô sentindo uma cobrança dos nossos ouvintes. Eu tô sentindo esse fardo aqui carregando nas minhas costas. Por favor, gente, vamos ter que agilizar essa periodicidade. Depende só de vocês, meus queridos. É, quanto mais o Terra Estrangeira for divulgado e, né, e ganhar em popularidade, mais rápido se dará essa transição. Sim. Sim. Bom, e a gente tem novamente um comentário aqui do nosso amigo Flávio. O senhor Flávio, entre aspas. Senhor Flávio. Detalhe, o Flávio, ouvintes, o Flávio é o único que bota a idade, profissão, viu? Por favor. Região de onde mora. Por favor, colabore. A gente precisa conhecer vocês, sim, né? Onde vocês sim. São, né? Ouvintes, onde vivem? De onde são? Bom, o Flávio disse que gostou muito desse podcast também. Aliás, vocês estão sempre surpreendendo com programas interessantes, animados e que com certeza vão ajudar muita gente. Muito obrigada em nome de todos. Olha, que legal. Valeu. Né? Ele disse que... ah, olha só, ele viu no YouTube o novo garoto propaganda do Terra Estrangeira. www.terraestrangeira.com.br. Pra quem não viu ainda... tá lá no... ah, tem que ver, super engraçado. Não vamos muito, falar muito nada. Bom. Tem que entrar lá no site do Terra Estrangeira. O link está no post. Como é que é o negocinho? Ri muito, não? Como é? Ri alto, né? Que é a hashtag ri alto. É. Né, ele dá algumas sugestões também, aproveitando a dúvida sobre Study and Work, do podcast anterior. Ele gostaria de sugerir um programa sobre estudantes que vão para o Canadá fazer um college justamente para ajudar na imigração, né? E o quanto isso ajuda. Né? E também saber dessa mudança de visto de quem vai somente para fazer um curso de inglês e que chegando aqui depois decide fazer um college. Ele diz que ficou sabendo que agora a mudança de visto pode ser feita aqui mesmo no Canadá sem a necessidade de se sair do país. Outra sugestão do Flávio é uma sessão para uma participação especial de um especialista em um determinado assunto. Imigração, financiamento, reconhecimento de diploma, turismo, etc. Só para enriquecer o podcast. Isso é mais ou menos o que a gente faz, né? É que, na verdade, a gente não faz uma sessão, né? A gente tem um programa especial. Ah, é. Né? Mas aí é mais complicado, assim, trazer para cada programa um convidado. Né? Para uma sessão. Na verdade, a gente tá com o Terra Estrangeira um pouco dúbio, né? Alguns ouvintes estão pedindo mais programas sobre o Canadá. E alguns outros ouvintes pedem programas sobre outros países. Menos Canadá. Né? Menos Canadá, é. Falem menos sobre Canadá. Saiam do Canadá. E a gente não sabe, neste momento histórico, o que fazer, né? Porque, assim, a gente tem os dois tipos de ouvintes, né? A gente quer os dois, inclusive. A gente quer os dois e a gente incentiva os dois tipos. Inclusive, isso é um bom momento para dizer que, assim, o ouvinte que está interessado no Canadá, ele pode ouvir programas sobre outros países também, porque às vezes a gente traça paralelos, mesmo que seja rapidamente, a gente, como a gente vive aqui... Sempre então, a gente fala alguma coisa, se alguém, né, comenta alguma coisa que a gente relaciona com a nossa realidade aqui, a gente... conta como é aqui, então também... Sim. Vira e mexe, a gente volta pro Canadá, sim, né? Nos exatamente. Programas. Sim. É verdade. Eu também queria ressaltar que o Terra Estrangeira é feito num tripé, que a gente se baseia em intercâmbio, imigração e turismo. Uhum. Então, imigração é inevitável a gente acabar falando um pouco mais de Canadá, na verdade. Sim. De fato. Até porque é o país que tem um programa exclusivo pra isso, né? Uhum. Exatamente. E que todos vocês... estão aí graças a ele, não é verdade? Sim, só pra não passar em branco, né, quanto à questão do fazer um college pra ajudar na imigração, é importante, algumas pessoas conseguem fazer o college, a partir do college consegue o visto de trabalho, sim, a partir do visto de trabalho, a residência permanente, uhum, né? Algumas pessoas fazem assim. E principalmente agora com as mudanças, né? Principalmente agora com, a, tem com mais essa restrição, peso, né? O fato de você estudar no Canadá vai contar mais, né? Isso. Exatamente. É. É, e essa coisa da mudança de visto, isso aí eu não sei como é que tá funcionando, a gente não sabe, né? De repente saberemos em breve. A gente fizer, quando a gente fizer um programa sobre o assunto, com certeza isso será abordado. Sim. Bom, e o Flávio finaliza aqui dizendo que as piadas do Dimitri são tão irreverentes e sarcásticas que até começa a ter graça. Olha, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, de tão ruim fica bom, é isso que ele quer dizer. É, né? Exatamente. Ele foi simpático. Educado, né? Ele foi educado, mas ele quer dizer isso. Na verdade, não é que de tão ruim fica bom, é que de tão ruim fica engraçado. É, porque ele disse que o maior sarro é a do pessoal pegando no pé dele depois, né? Olha aí. Tá vendo? Obrigada. Valeu, novamente, Flávio, pelo comentário, Flávio. Bom, também tem um comentário da Janaína Olenik. E ela diz: olá, pessoal, o podcast está muito bom. Nem parece que vocês estão no 10º episódio. Vocês já estão profissionais. Olha aí, obrigada, Janaína. Muito adoro bom receber elogios. Todo mundo de ego em paz. E o Fernando Negrini fala: assim vamos conhecer o mundo inteiro. Olha aí, a intenção é essa, inclusive. É, exatamente. E ele fala que Hong Kong seria muito interessante e que adoraria ouvir um podcast sobre Hong Kong. Acho que vocês deveriam ser semanais. Mais um. Tá vendo? Entra pro time. E ele pede pra me alimentarem no próximo episódio, né? Que é esse aqui. Acho que eu tava direitinho, mas, né? Você comeu direitinho hoje, Júlio? Mas quando começou a falar do kebab... Aí deu problema. Porque assim... Saca, Júlio começou a ficar faminto novamente. Porque o Júlio é inofensivo quando está alimentado. Só quando está alimentado. Tem mais um comentário aqui do Neno. Gostaria de dar uma sugestão para o nome do robozinho. Não sei se pode ser considerado uma sugestão, mas gostaria que continuasse com o nome robozinho mesmo. Pois para mim já me acostumei com ele sendo chamado desse jeito. Foi o robozinho que nem apareceu nesse nem último apareceu, episódio. Nem apareceu, hein? Né? Olha, o robozinho... Faltou, hein? Não vai não receber é o paycheck também. Mas ele também é querido mesmo assim. Mas não é, gente. Ele não aprendeu a falar turco ainda, né? É verdade, é verdade. Dimitri só quer instalar o Windows nele, aí dá nisso. Olha... Robozinho da pau. Aí faz pã. Ele tava formatando nesse episódio, a gente teve que formatar o robozinho. De novo, né? De é, novo. O Windows é assim, é formata de semana em semana. Ó, Neno, mas a sugestão tá aceita, sim, claro, tá na lista. Em breve vamos escolher o nome do robozinho. É, em breve nós vamos fazer a enquete, botar no site, e aí vocês vão votar. E aí você pode votar no robozinho, por que não? Porque sim. Bom, e tem um comentário também do Rafael Alecar, né? Ele disse que está totalmente encantado pelo podcast. Escutei todos um atrás do outro. Olha só. Maratona. Primeiro ouvinte que fez a Maratona Terra Estrangeira. Aproveita agora que tem pouco episódio, hein, pessoal? Se quiser começar a fazer a maratona. Mas olha que legal que ele falou, que é nítida a evolução do programa e dos apresentadores. Sou editor e autor do site Imigrar, que é um site focado em imigração para o Canadá e o Quebec. Ele disse que é um site pessoal, né, que não oferece nenhum serviço, mas que ele quer deixar aqui as felicitações por nós termos criado algo tão legal e que envolve um tema tão caro para ele, que é a imigração. É só, o site dele é o www.imigrar.com.br. Jabá? Não, merece. Bacana o site. Tem uma sessão de vídeo tutoriais lá, que é interessante também, quem quiser ver. É, eu acho ver que vale a pena ver, sim. É legal. Tem guias falando sobre como imigrar para o Quebec. Pessoal que vem para terra estrangeira com muita dúvida, também pode ir lá no imigrar.com.br. Beleza. Bom, e nós também recebemos alguns comentários no artigo sobre o programa federal Skilled Worker. Um dos comentários foi do José Luiz Posidônio. E aí ele diz que vem acompanhando desde o ano passado com os vídeos do Canadá Diário e tem muitas dúvidas em relação ao mercado de trabalho canadense e não sabe onde encontrar informações com mais detalhes. E que sempre acha lista de profissões mais aceitas, mas que a dele não está nessa lista. Ele diz que é engenheiro de produção e que a esposa dele é professora de inglês, tradutora e intérprete. E que se a gente tiver alguma dica de onde ele pode encontrar mais informações, ele agradece. José Luiz, a gente vem trazendo sempre informações sobre isso, né, pessoal? É. E um dos sites que o Júlio até sugeriu foi o www.workingcanada.com. Working in Canada. www.workingincanada.com. www.gc.ca. É. Esse site ele tem todas as profissões cadastradas no NOC. Pra quem não sabe o que é o NOC, é a... Como é que chama? Fala. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Então tá, né? Só porque o rapaz comentou que as piadas do Dimitri estão começando a ter graça, ele tá se esmerando. É, tá se esmerando. É, tá se achando o próprio pozo. Então, mas vamos voltar aqui pra ajudar o Giuseppe Posidônio. O NOC é uma lista com, sei lá, quase todas as profissões do universo, né, que existem no Canadá. E esse site, ele tem essas profissões todas, então você pesquisa pela profissão, se você quiser, e aí você pode restringir pela região, né, que você quer colocar lá, a cidade ou a província, ou pelo país inteiro, e aí você vê a média de salário, o tipo de educação que você precisa, né, de educação formal, se for necessário, e por aí vai. É uma ferramenta muito boa para saber se a sua profissão tem aqui, se, uhum, se é bem aceita, se é bem remunerada. Eles até colocam perspectivas, né? Uhum. Se é good, fair, uhum, ou bad, né? Nos próximos anos. É, que eles têm uma ideia. Quantas pessoas... Vão se formar. É, vão se formar, quantas pessoas são esperadas pra se aposentar e assim vai. Uhum. É um site muito bom. Inclusive, como eu até disse no próprio comentário que eu respondi ao José Luiz, algumas profissões têm nomenclaturas diferentes. Então, pode ser que você não encontre a sua profissão pelo nome que você está encontrando, porque ela tem uma nomenclatura diferente no Canadá. Ou, às vezes, uma função, né, que, enfim, eles colocam um nome diferente e você fica achando que não tem aquele cargo. E, na verdade, é só uma questão nominal. Semântica. De nomenclatura. É, ó, vou fazer outro jabá, olha, o imigrar... Vai ganhar outro jabá, hein? Olha só, hein? Clitinho! Posidônio, vai lá no Imigrar, que ele tem um vídeo sobre o NOC. E aí explica, ele mostra essa coisa que a Carol falou também, assim, do nome, da diferença. Vai lá, é legal. Já que é pra fazer jabá, então o link está no post. Pronto. Olha aí. Tem também um comentário do Alan, que mora na Espanha, e ele diz que cada vez mais se encanta com o Canadá, né? Ele diz que conversando com uma amiga chilena, ela ficou no Canadá por 6 meses e agora vai voltar outra vez já com o visto arrumado. Segundo essa amiga dele, o melhor é ficar entre Vancouver e Calgary, né? E disse que pra trabalhar em Calgary tem um ótimo mercado lá, né? E ele disse que precisa só praticar mais o inglês. Todos nós. É verdade. É verdade. Bom, é difícil falar porque a gente não esteve por todo o Canadá, né? É. Mas já que a amiga dele esteve e disse que Vancouver e Calgary são mais legais, então... Beijo no coração, né? Tem comentário no Twitter também, né, Carol? É, a gente recebeu um tweet do Daniel Hudson, e aí ele menciona o @carlinhostroll, e diz assim, Carlinhos Troll, tem uma sugestão para entrevista, o Terra Estrangeira, eles estão no Canadá. E aí depois ele mencionou a gente dizendo, Terra Estrangeira, que tal uma entrevista pro Carlinhos Troll sobre realidade americana? Dá uma olhada, ele é muito bom. E aí, quem sabe a gente não faz uma parceria, né, com o Carlinhos Troll? Sim, é bacana, bacana. E ele tem um outro perfil mesmo. Eu acho que vale a pena. Carlinhos Troll, você inclusive está convidado para participar aqui do Terra Estrangeira. Vamos fazer um programa com você, né? Sim. E só pra constar, o Carlinhos Troll, ele mora nos Estados Unidos, né? Por isso que também a gente pode fazer essa ponte aí, que ele também deve ter boas experiências sobre a vida lá na terra do Tio Sam. Sim. Teve também um tweet do Danilo Maciel, que ele, numa conversa com o @papodegordo, que também é outro podcast, ele disse, Papo de Gordo, podia fazer um episódio sobre gordos no exterior e convidar o pessoal do Terra Estrangeira. Olha só, hein? Mas quem é gordo aqui? Quem é gordo aqui? Eu deixei muito claro aqui, Danilo Maciel, por favor, Papo de Gordo com Terra Estrangeira se resume ao Júlio. Olha, isso é bullying. Não, isso não é bullying, isso é pura verdade, porque se me chamar de gorda, eu te bato. Não, mas peraí, então, ó, Júlio tá fazendo regime, então, assim, se tiver que fazer essa entrevista, tem que ser rápido. Olha, boa, é verdade. Porque daqui a pouco não vai mais ser gordo. Olha, mas eu tô chegando lá também, hein? Logo eu vou poder participar. Bom, eu me recuso a participar, mesmo estando com sobrepeso. Entendeu? Uma eterna briga com a balança, eu me recuso. Bom, enfim, Papo de Gordo, estamos aqui. Acho que o Júlio é um excelente candidato para essa entrevista, entendeu? E... Pode chamar, o Júlio aceita. Já tá. O Júlio aceitou. Nem falou nada. Já não, a gente aceita falar, por ele. Então vai falar quando for lá na entrevista. Exatamente. O que é isso? É que eu tô amordaçado, vocês não estão deixando eu falar. Bom, e depois dos ouvintes pedindo pra alimentar o Júlio antes do programa, né? É aí que a fama de gordinho vai pegar. Bom, e aí teve outro tuiteiro, o Freaky Tunes, que disse: será que é bom o Terra Estrangeira? Vou ouvir isso aí. Olha. Não vale, não. É bom, é bom sim. É bom. Ouve aí. É bom, eu gosto. Eu gosto também. Minha mãe gosta. Bom, eu acho que. Freaky Tunes. Eu acho que você devia escutar o episódio da Terra Estrangeira e dar o feedback pra gente se você gostou ou não. Faz uma maratona. Faz maratona. Uma maratona. É, exatamente, faz uma maratona. Os primeiros não são tão bons, né? Como não assim? São bons. São bons. Todos são geniais. Todos. Sem exceção. É isso. E todos são humildes também. Humildes. Humildão. É isso o nosso programa? É isso aí, vamos comer uma... Uma moussaka. Moussaka. Vamos lá. Vamos lá que eu tô morrendo de fome. Vamos lá no restaurante grego, porque... Era pra ser turco, né? Pra ser turco. Vamos no restaurante mediterrâneo. Mediterrâneo. Na falta de um restaurante turco, né? Vai no mediterrâneo. Bom, como eu não tenho um restaurante turco, eu acho que eu vou ali no... Vai no Habib's. Ai, que barra. Muito bom.